Energia 97, Energia de Móvel, Funk Agenda no Drops da Véia. Na sequência vem Estádio 97, a sua melhor opção no trânsito. Esse som que você acabou de ouvir, você dança todas as sextas e sábados na Overnight. Overnight. Programe-se, programe-se. Energia na Véia. Muito bem, estamos começando mais uma edição do Energia na Véia. De segunda a segunda, 7 da manhã. Energia. Produtores do Tomorrowland Brasil e da Spirit of London se unem para trazer a São Paulo Live in Color, a maior festa da tinta do mundo. Live in Color, Big Bang World Tour, The Creation of Color. Aguarde. Energia. Seu fígado reclamou? Com o Epoclé, tudo bem, tudo bom, né? Com o Epoclé, tudo bom, tudo bem, né? Com o Epoclé, tudo bem, tudo bom, né? Se o fígado reclamar, com Epoclé, tudo bem, tudo bom. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Conectado aos grandes hits do mundo. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Martin Garrix. Quando seu time ganha e você atormenta os amigos... Alô? É o Carlão? Pois não? É campeão! Ah! É o seu jeito de garoto. Quando você usa a nova espuma de barbear Bozano, é cuidado de homem. Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Toda sexta no Clantronic, 11 da noite. Hey, what's up? Thanks for tuning in and welcome to a brand new episode of Hearts on Air. Hardwell, com o programa Hardwell on Air. Apoio Plus Talent. Energia. Avenida Paulista. 5:30 da tarde. Aqui estou mais um dia no estádio com alegria. Você não sabe o que é aturar as besteiras que o mano fala no ar. O Benjamin é judeu, não de Israel. Quem aguenta ele vai pro céu. O Domênico Gato é todo revoltado, defende o Palmeiras e não quer saber se o time tá na Série B. O Sombra é quem manda, sem ele nada anda. Será que ele gosta de homem é homem, mulher é mulher? O moto é diferente, né? Tem o Vieira que é gaúcha, o Bento que é caipira. Com ele, as cabrita pira. O Rudy é meu amigo, não posso esquecer. Quando olho o Ronivão, começa a enlouquecer. Ele sabe da história, viu Jesus nascer. Tô falando dele, é o RG. Ratatatalho, pro Duga vai dar as últimas notícias da Lusa no ar. Esse é o esquema, faça chuva ou faça sol. Todos os dias debatendo futebol. Esse é o estádio, você tá ligado. Aumenta o volume do seu rádio. Boa tarde, está no ar mais um Estádio 97 aqui na Energia 97. O oferecimento de HDI Seguros é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Muito bem, muito bem. Também oferecimento da Esser, construindo com valor. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. E BV, pensando em trocar de carro, acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais. Mas tudo bem. Muito bem, estamos começando mais um Estádio 97 aqui na Energia 97 FM. Sejam bem-vindos. Boa tarde, pessoal. E aí, galera? É, rapaz. Boa tarde. Excelente tarde. Que tarde maravilhosa. A César, o que é de César? E vira na bagaça aí, velho. Por merecimento. É isso aí. Mano. E chupa quem torceu contra, bacana. Mas chupa hoje, que o bagulho é louco, hoje, mano. Hoje, mano, aniversário da Lusa. Hoje? Hoje. Quantos aninhos, hein? Muitos, 95 anos do Português Esportes. Você quer os parabéns ou os pêsames? Os seus... Isso, mano! Parabéns à instituição. Isso. E meus pêsames para quem a colocou onde ela está. Então, parabéns ao Português Esportes. Hoje não tem que ver que caiu essas coisas. Não, como não? Tem que não, hoje não, hoje é aniversário. Como diz aniversário. O grande guerreiro tem orgulho de suas cicatrizes. Exatamente. Mas não deve ser esquecido aqueles homens que deixaram o Português na situação onde está. 95 parabéns anos, à Lusa. Parabéns à Lusa, um clube de muita tradição. É isso aí. Que eu vou ver, ainda aí de ver Here de novo na primeira. Como é que ele fala? Como é que é o da portuguesa, hein? Quê? Não, The Camus é de portuguesa. Ah, The Camus é de portuguesa. Onde está? É verdade, é verdade. Onde está? Deixa aí. Que porra é essa aí? Estão falando de portuguesa. Estão falando da luz, senhor animal. Isso aqui é a buzina do Corinthians pro Atlético Mineiro, bacana. Ah, hoje o Galo joga. Essa é a buzina do Corinthians pro Atlético Mineiro, bem. Hoje o Galo joga. Agora já era, velho. Desculpa, mano. Uma coisa é você ter, por exemplo, ó, o Rubinho Barrichello dando seta pra você ali numa estrada. Ele tá atrás de você ali numa estrada. Rubinho Barrichello, fala assim. Outra coisa é você ter um Ayrton Senna nos velhos tempos. Você ter um Schumacher nos velhos tempos. Michael Mansell. Opa, é outra coisa, velho. O cara se perde, o cara espalha na curva. Você acha que o Galo tá com medo hoje, pessoal, na concentração lá? Não vou dizer que tá com medo, velho, mas tão preocupados, mano. O Corinthians, ele pegou 1.000 toneladas e jogou no colo do Atlético Mineiro. Falou, Tó, segura que o filho é teu. Tem gente que não consegue lidar com essa situação. Vamos ver hoje à noite o que acontece. Ah, Galo maravilhoso. Muito bem, vamos lá, então. Vamos às manchetes do estádio 97, seu bem? Vambora. Vamos lá? Já falando, ó. Deixa eu ver aqui, vamos ver. O Jubi. Vamos ver. Correndinho. Corinthians, pode ser o Corinthians? Roberto Porgalhone. Deixa eu ver aqui. Meu Deus. Que pito toca. Que houve aí, mano? Estamos perdidos. É, daqui a pouquinho a gente vê o que acontece. Muito bem. Canta o hino aí, mano. Vai. Canta. Que é o hino do Corinthians? Salve o Corinthians. Pra que isso aí, ó? Vai, seu Beto. Que isso aí, mano? A buzina. Tô vendo? É a buzina, velho. Chega, mano. É Atlético Mineiro. O bagulho é louco, mano. Se o jogo antes do Corinthians. Sim. Não, jogo não, o show do Corinthians. Não, foi um jogaço. O show do Corinthians. Por merecimento e competência de cada atleta. Quase o, a dedicação de cada atleta, cada lance, cada coisa. Quase o brocador estraga. Estraga nada. Quase o brocador estraga a festa. Quem é brocador perto do Luciano Ronaldo, velho? Ele fez dois gols, cara, o brocador. Ó, e o Luciano Ronaldo, que assim... Também fez dois. Pegando gosto pela coisa, ele perdeu... Depois ele teve mais uns dois lances, ele poderia ter feito... Olha, ele poderia ter feito 4 gols ontem, Luciano. Fácil, ele quatro gols. O goleiro chutou, aí o zagueiro tirou em cima da linha. O cara errou a cabeçada também, chutou também. Pra ele, quis bater, ele chutou pra... Bateu de primeira e isolou. Luciano Ronaldo, é isso aí mesmo? Não, não é quem tá falando, é ele. Mano. Luciano Ronaldo. Ah, é isso aí mesmo, Luciano Ronaldo. Tá aí, mano. Luciano Ronaldo e Magic Jadson, velho. Falei que não ia dar empate, né? Passar à frente. Porra, aí. Mas aí quase que você erra. Não, não vem com de quase. Final. Eu te falei, não dá empate. É, sim. O juiz não deu uma força. Tá rolando agora. Não, o juiz ajudou aí. O juiz ajudou aí. Ele só aplicou a regra, bacana. Vamos lá. Chororo, hashtag mimimi aqui, velho. Qualquer coisa, ó, saque@cbf.com.br. Esse campeonato tá me lembrando 2005. Vamos lá. Tá lembrando. Isso é engraçado. O que você deveria ficar olhando é a Série C, bacana. Pode mandar. Pode Série A com quem tá na Série A. O senhor é engraçado. Série A é Série A. Nós já tá na Série A, então fecha a janelinha. Nós já amigo, fala irmão. Aí, fala próximo bem. Confronto, Avaí. Avaí, mano. Avaí, certo? O Coringão vai pegar o Avaí aí. Aonde? É lá. Lá onde tem aquela torcida bonita. Lá. É... E tem a torcida bonita, não mano. Tem mais, né, mano? A torcida acabou lá. Acabou. Né? Ah, os caras proibiram agora os sinalizadores. Acabou a bandeira, acabou a festa. É. Infelizmente, no Brasil, essa porcaria acontece. Ao invés aí de punir os vagabundos, eles punem as bandeiras, eles punem os instrumentos, eles punem os sinalizadores, enfim. Mas é isso aí. O Corinthians, ele vai ter o próximo adversário aí, que é o Avaí, tá certo? No domingo, lá no estádio da Ressacada. E o Corinthians, ele tem a obrigação de ganhar, cara. O Avaí é um time que tá ali muito próximo da zona de rebaixamento. E um time que tem o potencial que o Corinthians tem e a ambição que o Corinthians ainda tem no Campeonato Brasileiro, lá, né, que é ganhar o Campeonato Brasileiro, não pode desperdiçar pontos contra o Avaí. Com todo respeito ao Avaí, ao estado lá de Santa Catarina, o Corinthians tem que ir pra lá e trazer os 3 pontos. Com relação ao jogo de ontem, cara, o Corinthians ele tava muito bem, engoliu o Sport ali no primeiro tempo, começou até melhor. Terminou mal, porque o Sport melhorou na partida ali, e quando o Corinthians conseguiu fazer o segundo gol, o Sport tá até melhor que o Corinthians, tava tocando mais a bola, tava com mais posse, enfim. Mas o Corinthians acabou no finalzinho do primeiro tempo ali com o Luciano novamente, ele fazendo 2-1, tinha feito 1-0, o Sport empatou, o Corinthians virou ali para 2-1 novamente no primeiro tempo. Voltou pro segundo tempo, o Corinthians tava voando, um time eletrizante, criou essa chance aí com o Luciano, uma bela jogada ali em que ele driblou o Danilo Fernandes ali, chutou o zagueiro também, acabou tirando em cima da linha. O Corinthians tava muito bem, conseguiu fazer o 3-1, e dali em diante eu não sei o que houve, cara. O time do Corinthians até continua atacando, mas o Sport também é um time enjoado, cara. O time do Sport, ele veio pra cima. Chato, né? O time do Sport, ele veio pra cima, mas o jogo tava administrado. Mas teve uma falha clamorosa, né? O jogo tava administrado, Domênico. Quando tava 3-1 pro Corinthians, o Corinthians tava tocando a bola, o Sport ainda tava vindo, o Sport tava tentando ali, criar jogadas ali, mas o Corinthians, ele tava administrando bem o jogo. O Sport é bom time. O time do Sport é bem montadinho. Não é aquele time fraco que vocês disseram ontem. Não, não falei que era fraco. Não, eu disse que não chegava entre os quatro. Só falei que o Sport era time pra ser campeão brasileiro. Não vai chegar nem entre os quatro. Não, peraí. Eu continuo falando. Vamos lá, por partes. Na minha ótica, eu falei isso ontem e repito aqui. Eu acho que duas vagas para Libertadores já estão sacramentadas ali, que são Corinthians e Atlético. Eu acho que tem mais duas vagas para seis times brigarem. Concordo com você. Aí você pode brigar ali, ó. São Paulo, Palmeiras, Fluminense, Grêmio, Sport, Atlético Paranaense. Eu acho que esses times ainda acabam brigando aí por essas duas vagas restantes. Mas eu acho que Corinthians e Atlético Mineiro já estão na Libertadores. Ali no 3-1, ô Domênico, o Corinthians tava tocando a bola, tava criando jogadas ali. O Sport também, não se entregou, não. Num lance, tá certo? De infelicidade do Guilherme Arana, que tinha entrado no lugar do Wendel, que tava machucado. Acabou tomando uma solada ali, torceu o pé. O Guilherme Arana, não sei se ele foi displicente naquele lance, mas ele não viu onde o Gil tava se deslocando. O Gil, ele tava recuando um pouco mais para não cruzar aquela bola na frente da área onde ele tocou. Que ali é uma zona perigosa, que você perde uma bola ali, o atacante sai de cara com o goleiro. Então o Gil, ele deu uma opção um pouco mais para trás, o Arana não viu ele se deslocando e tocou no ponto contra futuro, pé. Onde contra o Gil pé. Estava. Ponto futuro, eu sempre achei o ponto futuro. Está ou muito seja, bom. Ali, chegou, ali, o brocador cara a cara com o Cássio, ele deu um... Cavou, né? Cavadinha por cima do Cássio, fez 3-2. Dali em diante, o jogo ficou esquisito. Porque o Corinthians, ele não conseguiu mais criar as jogadas que ele vinha criando. E o Sport começou a gostar ainda mais do jogo. Tanto é que com uma jogada individual do Diego Souza em cima do Guilherme Arana, ele novamente fez um corte ali no moleque, que tava nervoso. Ele deu um come nele, cruzou para dentro da área e o brocador novamente apareceu ali na frente do zagueiro e acabou empurrando pro gol. Empate do Sport. Quando todo mundo dava aquele resultado como perdido, tá certo? Porque o 3-3 ali, um jogo eletrizante, as duas equipes correram demais durante o jogo todo. O Corinthians, numa jogada de linha de fundo com o próprio Guilherme Arana, que tinha falhado no segundo e no terceiro gol do Sport, que acabou cedendo esse empate, né? Ele fez uma jogada individual bacana, mostrou personalidade, foi pra linha de fundo, cruzou. Desculpa, tem gente que discorda e fala que não foi pênalti. No meu entendimento, aquilo ali é pênalti, gente. O Richelli, quando ele dá o carrinho, ele levanta o braço, por mais que não seja um ato voluntário, mas ele acaba ampliando o raio de ação do corpo, gente. E agora, o que é triste, tipo, né, mano, lance... que o árbitro tem interpretações diferentes para o mesmo lance, né? Calma, já vou chegar lá. O que pode ser contestado nessa situação é o critério utilizado pelo árbitro. Ele errou domingo, ontem. Né, mano? No jogo contra o Cruzeiro, Flamengo e Cruzeiro, ele teve um lance ali muito parecido, em que o jogador do Flamengo faz o cruzamento. O jogador do Cruzeiro, ele dá um carrinho, intercepta a bola bate tudo bem na perna dele antes de bater no braço, mas pra mim aquilo ali é pênalti claro também. Ele não deu pênalti a favor do Flamengo. Ele prejudicou o Flamengo naquela situação. Aí todo mundo vai falar, ah, mas pô, dois pesos, duas medidas? Não. Ele pode ter sido instruído e corrigido o erro. Porque se ele entendia que aquele lance contra o Flamengo ali, naquele jogo no Mineirão, não foi pênalti, ele tava errado, tava extremamente equivocado. Aquele lance é pênalti sim. Ele pode ter recebido uma recomendação para que ele acertasse num lance parecido que talvez ele tivesse aí no Campeonato Brasileiro mesmo. Aconteceu um lance muito parecido que foi ontem aí na Arena Corinthians e, na minha opinião, ele acertou. As pessoas vão falar, não, porque aquilo ali não é pênalti, não teve intenção. Como não, gente? Volto a falar aqui, o nível da arbitragem tá tão tosco, mas tão tosco, e quanto menos poder você der pro árbitro de interpretar uma jogada, melhor é. Ou seja, bateu a bola na mão, pro defesa ou pro ataque, pênalti, velho. Então no Morumbi foi pênalti, mano, domingo, Corinthians, São Paulo, foi pênalti, na sua opinião, domingo? Pela regra, do jeito que tá, eu acho que é. Então você tá claro, acha que foi. Ele errou, foi eu o árbitro. Aliás, o Tite... Domingo ele errou. Eu acho que é, aquele lance eu daria pênalti. O Tite disse que foi, viu? Eu sou a favor do seguinte, o Tite chegou e falou, eu disse que ia declarar que se foi ou foi, assisti e foi. Então você tá correto, mano. Mas, Portuga, a bola bate na mão, mas peraí, a minha ótica, só pra terminar, não, vai. A minha ótica é a seguinte: bateu a bola na mão, eu sou a favor de parar. Pro defesa ou pro ataque, marca falta, marca pênalti, dane-se. Para o lance porque tá irregular. Só que, aquele lance do jogo contra o São Paulo, se você parar pra analisar a interpretação, Portuga, é um lance rápido, praticamente a queima-roupa, e o jogador do Corinthians, ele não tenta, de maneira voluntária, ampliar o raio de ação do corpo. Ele tenta se defender da bolada, tanto é que ele vira. O outro abre o braço e dá o carrinho. O cara do esporte, ele dá um carrinho... Com o braço aberto. Ele levanta o braço, gente. Mas pra dar carrinho, ele tá tão longe. O braço aberto. Mas aí que tá, Domênico. Então não dá o carrinho. Domênico. É imprudente. Ah. Aquele lance é uma imprudência enorme. Ele pôs a bunda na janela. Ele tá assumindo um risco de o árbitro entender que aquele lance pode marcar um pênalti. Mas pra você, os dois, se você tá de preta pitando, daria os dois. Portuga. Domingo e quarta. Eu não posso falar isso. Eu não posso falar isso porque a regra determina que você tem que julgar o lance. E esse lance é interpretativo. Mas na sua interpretação. Eu sou a favor de mudar a regra. Ah, tá. Porque se você mudar a regra, velho, não tem interpretação. Tá. A sua interpretação é saber se bateu na mão ou se não bateu na mão. Os caras miram na mão. Mano, e se dane, Domingo. Mano, na minha opinião. Foi pênalti os dois. Na minha opinião, foi pênalti os dois. O zagueiro não pode ser imprudente, cara. Não pode ser imprudente. Se tiver que marcar pênaltis aí, mas aí vai terminar 10x10 o jogo, que termine 10x10. O zagueiro precisa ter um pouco mais de prudência dentro da área. Só que os imprudentes. Só que os árbitros, os nossos queridos árbitros, aí eles vão cair naquela. Não é que eu interpretei se o cara levou a bola na mão ou não. Eu achei que simplesmente não bateu na mão. Aí ele é cego. Mas aí não tem como ele negar isso. Aí ele é cego. Por exemplo. Aí ele tá com má fé. O lance do Wendel domingo, você não acha que o árbitro tenha entendido que bateu na mão? Se ele não viu que bateu na mão aquela bola, ele tá com má fé. Não. Isso no seu ponto de vista. No meu e o Bandeira viu, no meio de todo mundo conhece futebol. Isso você que acha. Ah, Sombra, que ele falar que não viu a bola na mão? Mas peraí. O lance do Vitor Ramos no jogo contra o Cruzeiro, Palmeiras e Cruzeiro. Tá, vai. Bate na mão? Bate. É nítido que bate. Ele chuta na mão dele. O lance do São Paulo contra o Corinthians também, quando bate na mão do Wendel. Bate na mão? Bate. É nítido que bate. É nítido. O Richelli ontem, quando ele dá o também carrinho. Também é nítido. É nítido ou não é que bate na mão? Então, gente, os três tem que ser pênalti, porque é só dois simples. Foram. É isso que a gente questiona, mano. Por que que nas três situações, como a gente concorda, só que, mas três pela regra, pênaltis, porque pela marcaram regra, dois? Mas peraí, é pela regra, ontem eu achei então, que era o pênalti não teve claro. Teve três, teve dois. Agora, diante das circunstâncias aí, o pênalti aí a favor do São Paulo no domingo, pela interpretação da regra, gera dúvida. O pênalti do Palmeiras lá contra o Cruzeiro, lá a favor do Cruzeiro, gera dúvida, mas na minha opinião, nem o pênalti contra o Palmeiras foi, e nem o pênalti contra o Corinthians foi pela regra. Mas eu acho que tem que mudar a regra. A partir do momento não, que muda a regra... Não, gera dúvida pra você, mano. Não, gera dúvida pra todo mundo. Todo mundo discutiu em todos os programas. Eu não tive dúvida nenhuma. Mas todos os programas discutiram. Todos os programas discutiram. A partir do momento que não unanimidade, é dúvida bacana. Tem uma coisa com relação aos três... Pra mim não, gera dúvida geral. Com relação aos três pênaltis, eu posso dizer o seguinte. Porque desde o começo da regra que se conhece, muita gente falou, a CBF mandou para os árbitros, né? Existe a recomendação. A recomendação, isso, a palavra é essa. Existe uma recomendação da CBF. Só que é o seguinte, a regra é bem clara, né? Como diz o Arnaldo, a regra é clara. A regra é intenção de pôr a mão na bola ou bola na mão sem intenção. Outra coisa, esta bola que está indo em direção ao gol, é um fator preponderante para que seja pênalti ou não. Então, assim, no lance do Palmeiras, vamos pegar de lá para cá. No lance do Palmeiras... Mas a regra não fala em intenção, não, Domênico. É movimento intenção. Antinatural. Não, a regra fala isso. Ela não disse a bola tendo pro gol, não. Ela disse que a tua intenção de... Não, a bola pode estar indo para fora. Ela fala em movimento antinatural. Isso. O jogador ele pode não ter intenção de fazer uma falta e faz a falta. Movimento gente. Antinatural é aquela que não tem intenção, né? O antinatural não é. Que ele e o muda natural, a direção, sim. Então, assim... No lance do Cruzeiro contra o Palmeiras, o cara tenta cruzar a bola na área, a bola bate na mão do zagueiro, que não teve a intenção, no meu ponto de vista, de meter a bola na mão na bola, porque ele tá lá, ele até tenta se recolher. Tanto é o lance que eu tô dizendo, que o jogador continua a jogar, nem reclama que foi pênalti. Reparem na sequência da jogada contra o Palmeiras, o Cruzeiro, ele vai. Quando ele vê que o juiz apita, ele vai e pega a bola na com a mão. Mas ele tá indo pra continuar o lance. E nem o juiz viu, quem viu foi então, o Bandeira, né? Tá, bom, esse aí então é um ponto. Então não teve a intenção, ele deu pênalti. Contra o Corinthians São Paulo, no meu ponto de vista, gente, o cara chuta a bola em direção ao gol e talvez faria o gol. Talvez faria o gol. Não sei se o Cássio pegaria ou não, ou batesse nesse jogador. Não na mão dele, sim. Então a bola tava indo em direção ao gol. E esse jogador meteu a bola na mão, sim. Teve intenção de pôr a mão na bola. É um pênalti mais claro que isso, é impossível. Mas peraí, por que vocês foi não falam que o Tonói também pedido? Não, não, se dá não, continuidade não, no lance, eu tô falando dos três. Imagina, tá falando dos três, mas pênalti, é que tá. Mano. Eu tô falando desse lance. Se a bola passa pelo Wendel, o Tolói, zagueiro de São Paulo, ele tá atrás do Wendel numa condição irregular. A bola então, mas aí seria, dele. Mas tudo bem, seria impedimento. Se a bola chega nele, mas nem chegou. Mas antes do impedimento, houve um pênalti, mano. Um anula o outro. O pênalti foi primeiro que o impedimento. O pênalti é a idade máxima. Só se marca um impedimento quando a bola chega no jogador. Não, então, só se marca, mas o Tolói tá na frente, o impedimento é marcado, se a bola vai no Tolói e bate nele e entra, impedimento. Então, mas nem chegou nele, pênalti, então assim, é pênalti. Pênalti primeiro. Contra o Corinthians ontem, não existe carrinho sem o cara levantar a mão, gente. Como é que o cara vai se jogar com a mão recolhida? Mas ele foi imprudente. Não estou dizendo se foi imprudente ou não, não é essa a questão. Ninguém vê imprudência no lance, gente, vocês estão loucos. É, ou é pênalti ou não é pênalti, não existe. Ou ele tem intenção de meter a mão na bola, não tem. Pronto, é isso que eu acho. Mas existe a imprudência, Domenico. A partir do momento que o cara dá um carrinho, se ele levanta o braço, aí você vai falar, não tem como dar um carrinho sem levantar o braço? Tem. Não existe. O Luciano fez o segundo gol do Corinthians ontem dando um carrinho que ele não levantou o braço. Depois o braço meio pra trás. Eu preciso olhar o jogador, ele assume um risco quando ele vai dar um carrinho dentro da área. Primeiro, em dar o carrinho. Não, isso é. Ele já pode fazer um pênalti. Derrubar o adversário. Pode fazer um pênalti. Segundo, ele levantar o braço da forma como ele levantou, pode acontecer do árbitro passar e falar: opa, na minha opinião não foi pênalti. E pode acontecer do árbitro interpretar que foi pênalti. O jogador assumiu o risco. Mas tá errado. Eu acho que essa regra aí, não sei não. Esses caras, essa recomendação tá errada. Por isso que eu sou a favor. Bateu na mão, dá a falta ou dá o pênalti. A recomendação aí você acaba... Você sabe que desde que essa regra mudou, o único país que aumentou o número de penalidades marcadas foi no Brasil, né? Então é aqui que eles não entendem nada, né? Continuando com as manchetes do Estádio 97 aqui na Energia, oferecimento de Eliar, muito além da partida. Esser, construindo com o valor. HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Seu Bento, vamos falar do Santos, seu Bento. Ah, isso aqui é... E aí, seu Bento? E aí, Jé? Tudo certo ou não? É, tá, parece que tá ficando tranquilo, né? Pegou o Vascão ontem, né, RG? Mas ontem só não foi mais porque o Ricardo Oliveira não tava numa boa noite. Não, ele fez um gol. E o goleiro dele não fez, tava impedido. Não, foi o Vitor não, mas ele não. Fez um outro gol. Não, fez o gol, mas perdeu o pênalti. Ah, não, regou na cara. Chutou a bola no alto. Chutou a bola lá em cima. Dos tava bom o Martins Sá, tava calma ontem. O Martins Silva é um baita goleiro. É um puta goleiro. Só o Rote que não acha, né? É isso aí, RG. Então, pegou o Vasco. Bateu e é isso aí. Olha, gente, o RG desculpa, mas o Vasco pra mim é um time que já caiu. Faz tempo. É uma situação difícil. Olha, a não ser que ocorra alguma coisa muito diferente do que a gente tá vendo. Pode encomendar, Micho. Agora ficou com 13 pontos lá em último, né? Agora contar com cada vez mais. Porque pra sair, RG, quanto que é? 20 ainda? Pra sair? É, o Figueirense tá com 20, que é o primeiro fora. E deu sorte que eles perderam ainda, porque senão. É. E tem o Avaí que joga hoje também, que tem 20, né? Tá ali, o Figueirense e Avaí, os dois com 20. Bom, a vitória foi importante, embora tenha decepcionado a maioria da galera aí lá daquele game, né? Que todo mundo queria pensando que o Ricardo... Poxa, me arrebentou, hein? O Ricardo Oliveira fosse, inclusive eu, né? Eu também. Fazer uns 3, 4, mas futebol é isso aí, importante é a vitória, ganhou legal, foi bem. E é isso aí, cara, estamos construindo a nossa escada devagarinho. Parabéns aí ao Lucas Lima, embora... Eu penso que essa é a maneira mais rápida de um jogador ser vendido e ele apostou e se deu bem, né? Quando não, recusou, lembrei de você, Regina, na hora. Quando recusou a primeira proposta e falou em seleção brasileira, essa era a aposta dele. Deu certo, né? Ou aparentemente parece que deu certo. Então tá aí, foi convocado, parabéns. Mas é um jogador que vai fazer falta pro Peixe, hein? Eu não sei quantos jogos, quantos vão ficar fora. E de 2 a 3, né? Partidas do brasileiro? Rodadas, porque são 2 jogos amistosos, né? É vale de uma semana cada um. Então, vai fazer falta, mas tudo bem, bora aqui. E o Santos já tem Copa do Brasil, né, Rio? Bora que bora. A semana que vem já é Copa do Brasil que ele tá comprometido. Todos, né? Que estão. Todos têm. Todos que estão terão. Então é isso aí, parabéns, Peixe. Bora. Boa. Beleza, beleza. Ô, Narigudo, boa noite, cara. Vamos falar aí da Eliar? Vamos, amigão, porque você conhece as baterias Eliar? Lógico, quem não conhece? Elas são as únicas do mercado que dão proteção 24 horas gratuita contra panes elétricas, mesmo que o problema não seja na bateria. E mais, hein, amigão? Com direito a guincho, caso o problema não seja resolvido no local. Então você já sabe, faça a escolha certa. Escolha a bateria Eliar, que vai muito além da partida e é a bateria do Neymar Júnior. E mandar um abraço especial para todos os distribuidores e revendedores da Eliar. Bateria é Eliar. Chuck. É isso mesmo, bateria é Eliar. Eu queria dar um recado importante para você. Você já visitou a loja do Estádio 97? Ainda não visitou? Muito legal. Na loja do Estádio 97 você vai encontrar um monte de produtos do seu time. É verdade. Vá lá, procure. Tem um monte de produtos legais demais. Squeezes, canetas, porta-copos, né? Tem aí, inclusive, a partir de agora, além das camisetas do Estádio 97, também tem os moletons do Estádio 97. É a loja online do Estádio 97. Acesse hoje mesmo, tá bom? Loja do Estádio 97. Loja do Estádio 97.com.br. Você passa o dia inteiro na internet, visita um monte de site porcaria. Sim. Né? É verdade. Um monte de porcaria que só te traz vírus. Danifica, trava a tua máquina. Prejuízos no seu casamento. É verdade, é prejuízo no teu casamento. Eu? É. Não é verdade, Portuga? Pelo amor de verdade, seu sombra. Não é, RG número 2. Então por que você não entra num site saudável? Só vai te trazer coisa legal. Loja do Estádio 97.com.br. Agora também com os moletons do Estádio 97. Tá bonito demais, hein? Somente produtos oficiais dos clubes. Você ainda ajuda o seu time do seu coração. E chega rapidinho na sua casa. E em breve, muitas novidades, hein? A novidade da semana é o moletom do Estádio 97. Loja do Estádio 97.com.br. Visite hoje mesmo a loja que tá bonita demais, hein? Ah, também tem as canecas do estádio, né? Que estão muito bacanas, hein, Matinha? Sabe o quê? Sabe o que eu gostei? Eu gostei dos bonés. Bonés que faz... Ah, dá pro jeito lá o bonézinho? Não, o boné do estádio ainda não tá bem. Mas é bonito esse boné. O Mota usa, viu? O Mota, semana que vem vai chegar. Semana bonito. Que vem, vamos chegar os bonés do Estádio 97, que estão muito bonitos, hein? Eles foram produzidos pela Vista Aérea, é isso? Estão bonitos demais. O Roberto lá da Vista Aérea, né? Ele é um cara de muito mau gosto, mas pra boné... Não, ele torce pro Boca, pra pô. Time, tá bom gosto, não, pra time ele é muito bom. Boca pra Júnior. Time e pra boné... Nossa, velho, o que é feio esse cara? Fala nisso, não, o boné se fala nisso, é bonito pra caramba. Ele parece um tropeço. Fala nisso, o Mr. Sam mandou o senhor lavar a boca pra falar do River Plate. Que ele falou, tá vendo, é campeão da Libertadores. É. Mr. Sam mandou um chupa universal. Nossa, você fala do Mr. Sam me dá até preguiça, cara. Achou, o Mr. Sam é gente boa, é torcedor do Boca. Pô, ele falou, mandou você lavar a boca com criolina pra falar do River Plate. De responder, o que ele falou do Domênico, então não tem nem que olhar porque o River Plate foi campeão. É. Não, o Mr. Sam é gente boa. É? Vai, vai de River Plate com ele. Não, mas ele tem que comemorar mesmo, campeão do bagulho, ué. Muito bem. É. Tá falta metade, Mr. Sam. Campeão do bagulho. Campeão do bagulho. É, campeão do bagulho aí, ué. É nós, Ordem Champions Bagulho Chip. Ô, seu Bento. Oi. Tem festa hoje, hein? É. Daqui a pouco. Festa? Color, sombra. Daqui a pouco. Hablé com o senhor Alexander e hizo gol. Olha, está bien, comprende? Bien, senhor Alexander. Um dos melhores delanteros do Brasil. Jogando de punta. De punta. É uma posição de punta. Comprende, Edio? Compreendo. Sombra, o Tricolor resolveu no primeiro tempo o jogo. Né? 2-0, evidente. Resolveu. E olha, notícia de hoje, segunda-feira. Foi que o Tricolor, juntamente com o Vardívia, que eu li agora aqui em alguns lugares, chegou a um acordo. O problema é o árabe, não é? Esquece, São Paulo tá fora. Tá fora? Eu falei com um amigão agora há pouco. Falou? Então, chega assim, São Paulo e Vardívia estariam tudo certo. Então, exatamente. O problema é que o Vardívia tem o tal do pré-contrato lá com o clube árabe, você entendeu? E aí, bicho, o negócio é o seguinte, São Paulo não vai querer pagar a multa lá pro nego romper. É, tem uma grana não dada. Não vai querer dar o tinguá pro árabe, não? Não vai. Entre São Paulo e Valdívia estaria tudo ok. Mas aí o São Paulo não vai aí romper multa nenhuma, não. Mas quanto tempo é o contrato dele com o árabe? Até o final do ano ou o ano inteiro, Chombra? Porque aí, de repente, ele pode ir jogar até dezembro. Não sei. E voltar? Gente, vai chover? Não. É, me falaram também, mas por que o Valdívia não rasga esse pré-contrato? É porque tem lei, né? Não, a gente vive no mundo da lei. O Brasil não recebeu nenhum tipo de valor ainda. De adiantamento? É muito simples para que você recuse o pré-contrato. Como assim? Você tá louco? O pré-contrato você pode falar, desistir do negócio. Não, pré-contrato você não pode... Não, é, não. Ele é registrado. Não é assim, pré-contrato pode e pode não ter lá um valor estipulado. Você tá louco? O Thiago Neves uma vez fez um pré-contrato. com o Palmeiras, e para romper tinha um valor estipulado. Mas o Palmeiras tinha pagado, Sombra, uma quantia para ele, tanto é que deu um carro de luxo, não, e depois ele não devolveu. Independente de valor, já pago ou não. Eu acho que o Fluminense teve que pagar uma grana ao Palmeiras pro Palmeiras deixar quieto a situação. Então, deu Lênin. Deu Lênin. Não, não foi o Martinucci? Não. Ou o Lênin ou o Martinucci? Gente, o problema era entre o Thiago Neves. O problema era entre o Thiago Neves e o Palmeiras. Aí o Fluminense teve que entrar pelo Palmeiras. Se o Fluminense agir. Quis assumir a bronca, isso foi problema do Fluminense. É que o São Paulo não quer fazer. O problema, no caso, era entre o Thiago Neves e o Palmeiras. Entre São Paulo e Valdívia, parece que a coisa ficou, tava legal. Mas a questão é o pré-contrato. Mas por exemplo, o contrato vigente disso? Hã? O Valdívia já não sabia disso? Sabia, RG. O contrato vigente do Valdívia hoje ainda é com o Palmeiras. Até segunda-feira. É o que a FIFA reconhece. Ah. O cara aí, ele pode chegar lá pro clube árabe e falar: gente, desculpa, minha família aqui, sei lá, meu gato não morreu. É assim, meu gato morreu? Não posso sair do Brasil, minha filha tá triste, muito alguma triste. Coisa. O cara alega isso. Olha que bonitinho. Mano, isso que você tá falando não existe. Mas Sombra, não existe o contrato ainda vigente. O vigente é o com o Palmeiras. Não, mano, você tá ele louco. Ele não tá quebrando o contrato. O pré-contrato é uma garantia de um futuro negócio, mano. O cara assinou lá. Nesse pré-contrato, reza lá o que o cara vai ter. O pré-contrato é uma garantia pros dois. Pro Valdívia e pro Awada. Se o clube desiste, também tá ferrado, mano. É uma garantia pros dois. Porque se o Awada chegasse pro Valdívia, elas agora também não te quero. Não quero mais você? O Valdívia chegava e falava assim, não, senhor. Agora paga. Vocês assinaram aqui... Pode pagar. Isso aí não é assim. Eu desafio alguém a me trazer um caso de algum jogador que tenha sido famoso, consagrado, que tenha assinado um pré-contrato e esse pré-contrato tenha sido descumprido e a FIFA fez o jogador cumprir o contrato. O Thiago Neves e o Palmeiras aqui ia dar problema. Ia dar, mas não deu. Não deu porque o Fluminense ressarciu o Palmeiras. Porque o Palmeiras ressarciu com ele. Foi ressarcido com o Atlético. Exatamente. Existia um valor, tá certo, antecipado ao jogador. Não sei se o Valdívia recebeu um valor. Se o Valdívia recebeu alguma coisa, você já amarra o cara. É, evidente. Independente de antecipado, antecipado ou não, tem um pré-contrato e aí conforme é a negociação, você bota lá uma multa. Senão vira bagunça, imagina. E se o Valdívia for resolver com o clube lá e não quiser ir mais, aí ele tá acertado. Ele resolve e fala, pra ficar eu vou arcar com a burrada que eu fiz ter assinado. Mas não vai fazer isso. Eu tô dizendo hipoteticamente. Calma lá, Se não tivesse essa importância toda, o cara assinaria um pré-contrato antes. Mas quando ele assinou, RG, ele não sabia que o São Paulo poderia ter algum interesse nele. Agora ele sabe. Eu tô recebendo informação aqui de um... Fala aí. O cara Fala sua fonte. O cara é bom, não vou falar o nome do cara pra não comprometer. Por que você não pode falar? Fala a verdade. Ele diz o seguinte, os árabes não tem nada a ver. O pré-contrato é unilateral e o Valdívia pode cancelar sim. O que acontece é que a cúpula do São Paulo, os cardeais ali, estão vetando a contratação do Valdívia pelo fato de ser um jogador aí que no custo-benefício não vale a pena. É polêmico e não joga muito. Existe, parte aí do Conselho de São Paulo aos cardeais, uma rejeição muito grande com relação ao Valdívia. Quem que é o Valdívia aí? É a cúpula de futebol, formada ali pelo Ataíde Guerreiro e pelo Aidar, junto com o Osório. Eles querem, mas tem conselheiros do São Paulo aí que são aqueles cardeais que são muito influentes e estão meio que vetando a contratação. Que há uma rejeição lá dentro. Isso é natural, né? Agora, dizer que não existe uma multa contratual a ser quebrada é outra história. Imagina. Aí eu não sei. A gente pode ligar pro Ataíde Guerreiro. Pera só um minuto. Do jeito que eu conheço o Valdívia, gente. Pera. Claro, se não pagar nada. Ele vai lá no tal do Al cacete que for. Bunda, não sei. Não, Bunda não. Aí ele vai lá, ele não vai jogar. Eu conheço o Valdívia, nosso conhecer. Aí ele vai dar um pilindra, chinelão. Os caras vão ficar puto da vida. E daqui, ó, em janeiro tá pintando aí. Corde louco. Você vai ver. Ô, Domênico. Só que o cara chega e ele faz isso, ele tem um compromisso de outra parte também, o clube aciona ele na FIFA, meu. Aciona. Aí vê que o cara não consegue jogar, tá machucado. O Palmeiras teve esse problema com o Valdívia. Eu não queria ter problema com o clube árabe, mesmo porque você fica travado. Você não consegue ir pra outro clube. Você não consegue ir pra outro sua clube. Sua carreira não, para, pera, não. Ele fez isso pra vir pro Palmeiras, pô. Ele tava não jogava mais lá. Agora, em torno do jogo de ontem, o São Paulo fez um bom primeiro tempo. O São Paulo, pela terceira vez consecutiva, faz um bom jogo. Fez uma boa partida, né? O único jogador que eu acho que destoou negativamente foi o Reinaldo, lateral esquerdo. O São Paulo teve mais uma vez uma boa partida de uma forma geral. O Breno entrou como titular ontem, fez outro bom jogo. Pôs fogo Breno. No jogo. É. O Pato tava meio apagado, mas fez um belo gol. Senhor Alexander. Puta pancada, foi uma puta pancada ali fora da área. Luiz Fabiano fez bom jogo. O Ganso, cara, vou te falar, eu nunca vi ele correr tanto numa partida. Eu nunca vi. Estourou a esteira, o Ganso. O Ganso ontem, eu vou te falar um negócio. Uia! O Ganso ontem, diz que Ganso não voa, o Ganso voou ontem. O Ganso ontem, ele tava roubando, dando carrinho, marcando na linha de fundo. O Ganso ontem foi fenomenal, cara. O Ganso ontem foi F. Tem que jogar sempre assim. Quer dizer que o Ganso só foi Paulo Henrique. Só que ele tem que jogar, lógico, tem que se dedicar dessa maneira toda a partida. Eu não tô dizendo que ontem, tecnicamente, ele foi um primor. Nada disso que vai ser de lances geniais. Mas sabe quando você fala assim, porra, que dedicação? Pô, sabe, jogou, que menino é esse? Aí o torcedor acaba... Ele ganhou a estrelinha ontem. Ganhou. O menino lá, o lateral, o zagueiro lá pela esquerda, lá, o Luiz Eduardo, apesar da expulsão, que foi uma puta, ele deu uma entrada lá no negro e ainda tomou uma joelhada na cabeça, foi expulso com razão, porque a entrada foi violenta. Engraçado, ele foi expulso, mas nem viu o cartão, tava lá. Nem viu o cartão, ficou estirado lá, mas tava fazendo um bom jogo. De uma forma geral, São Paulo fazendo o jogo, fazendo boa marcação, mesmo estilo de jogo do Osório, marcando pressão no ataque. Em momento nenhum, o Figueirense no primeiro tempo inteiro ofereceu perigo. Em momento nenhum, o São Paulo foi dono do jogo. O São Paulo poderia ter feito até 3-0. No segundo tempo, o Figueirense foi pra cima, o São Paulo administrou o jogo. Aí ficou num momento lá que ficou meio, virou meio pelada, porque o São Paulo teve o jogador expulso, né? Mas, meu... Na boa, cara, o São Paulo apresenta uma evolução. E ontem o São Paulo trocou 5 ou 6 jogadores de um jogo pro outro. O menino Auro foi bem também. Ah, de uma forma geral, cara, o São Paulo apresenta uma evolução, sim, cara. Tá bem legal, gostei. Legal. Parabéns aí, o Osório. Que apresenta um sistema de jogo muito diferente do que aquilo que os técnicos brasileiros costumam apresentar. Os técnicos brasileiros, de uma forma geral, eles têm um tipo de jogo. Olha, eu vou jogar fora, eu vou jogar recuado. Eu vou ser atacado e vou explorar o contra-ataque, né? Ele não quer saber, cara. Ele jogou contra o Galo e fora, eu vou atacar. Eu vou receber o Corinthians no Morumbi, eu vou atacar. Eu vou jogar contra o Figueirense, eu vou atacar. É o mesmo tipo de jogo. Ele tem um esquema de jogo, sistema tático totalmente diferente. É um novo sistema de jogo. Ah, São Paulo, então agora é um fenômeno. Não é isso. Ele está construindo um outro padrão, uma nova visão de jogo que a gente não está acostumado a ver dos técnicos brasileiros. É um novo modo de ver, ver o futebol. Acho legal, cara. É um novo conceito. Tomara que isso dê resultados. Porque você ficar revém aqui de Celso Rotti da vida, sabe? Esse monte de nomezinho aí que não dá mais. Já deu no saco, sabe? Esses carinha aí. Esses carinha aí que você fica... Aí... Nem Franco. Chegou a ficar falando BBB. Essa mãe de historinha. Aí o cara faz um semi-sucesso, consegue colocar um time no G4, aí ele já vem... Aí eu quero 700 conto, quero 600 conto pra jogar, pra treinar um time. Olha, vai tudo pro inferno, cara. Vai tudo pro inferno, bicho. Tomara que o Osório faça um puta sucesso, cara. Tomara que ele vire um ídolo no São Paulo, bicho. Sabe? E bota lá os moleques. Ontem não teve medo, não. Bota o Breno pra jogar. Vai lá. Nossa, o nego falando, o Figueirense United. Não é isso, cara. São Paulo jogou bem contra o Cruzeiro, contra o Galo e contra o Corinthians. Ah, perdeu contra o Galo. Mas quem viu o jogo, viu o jogo. A gente tem que entender que, pô, perdeu. Mas jogou bem. Né? Por isso que eu fico tranquilo. Pô, perdeu pro Galo. Mas agora engrena. Você acha que engrena? Hã? Você acha que agora vai colocar no eixo aí, vai engrenar? Dá pra confiar? Mano, eu ainda vejo que o São Paulo tem um ponto fraco, que é a defesa. Não é nenhum mega time, não é. Mas eu tô botando fé que o Osório possa dar uma sequência legal. Outra coisa, pô, você vê. Com todas as dificuldades, é um time que, acredito, fechará o primeiro turno na terceira posição. Né? Tem tudo pra fechar na terceira posição. Com todas as dificuldades, com tudo isso, deve fechar na terceira posição e próximo de Corinthians e Atlético, cara. Com tudo de que o Corinthians e o Galo têm de muito melhor que o São Paulo, deve fechar próximo desses dois times. Você concorda ou discorda da minha opinião que só tem mais 2 vagas aí pra Libertadores do Brasileiro? E Corinthians e Atlético, na minha opinião, já estão lá. Ah, concordo. Acho que tem mais 2, então. Concordo, mais duas e dependendo do andar da carruagem, dependendo da evolução do São Paulo, que parece estar amadurecendo, porque eu não me empolgo, eu gosto de analisar, eu não me empolgo com vitórias sobre times em zona de rebaixamento, mas eu gosto de ver o futebol do meu time, quando, mesmo quando ele perde, mas se perde jogando bem, é aí que você vê, né? Uhum. Então, assim, se o São Paulo amadurecer o futebol dele, do jeito que mostra amadurecer, talvez essa terceira vaga possa ser do São Paulo. Talvez possa ser do São Paulo. Eu não vejo amadurecimento, apesar de não acompanhar tanto, mas, por exemplo, eu não vejo tanto esse processo de amadurecimento num Fluminense. Não vejo. Entendeu? É, eu também acho. Não eu vejo. Acho que, ó, os times mais próximos aí pra tá, talvez, beliscando essas duas vagas aí, ó, o São Paulo, o Palmeiras ainda não dá pra descartar, mesmo tendo perdido três... seguidas o Palmeiras, aí. Ele tem um problema a resolver. O Grêmio cresce bastante. O Grêmio, o Atlético Paranaense e o Sport. O Atlético Paranaense é um time muito difícil de bater na arena, mano. É. Quando ele joga em casa, ele arrebenta, cara. O Atlético Paranaense. É. Bom, continuando com as manchetes do Estádio 97, oferecimento da BV. Pensando em trocar de carro? Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira. Com a BV, você sempre pode mais... Ó, mas olha, muito legal ver o Breno jogando e jogando bem, meu. Puta, bacana, cara. Ele, ó, se der chance, se ele continuar mesmo bem, esse menino... Vende de novo pro Bayern. Não, isso não. Acho que nem ele irá querer, mas é... Ah, pode jogar na seleção, pô, ele é novo. Boa sacada essa aí. Mas eu vou te falar uma coisa, ele vira ídolo. Menino vira ídolo, viu? Não é não, seu bem? Ah, certeza. Vira ídolo, cara. Vira mesmo. O placar do Estádio 97 informa. Lá em Curitiba, Coritiba 1-2, Palmeira 1. Pro Lanterna, hein? Que pena. Tem coisas que só o Palmeira faz. É aquilo, né? O que você tá fazendo aqui, ó? Essa parte não é tua. Placar do estádio, né? Com o Palmeiras. É a mesma coisa que a feira que tem lá na minha rua, né? Pode chover, pode acontecer o que quiser. Mas invariavelmente, toda semana vai ter, né? Olha, o Cláudio Azedão não perde a chance de agulhar o porco. Cara. E como é profissional esse Azedão? Ele invadiu aqui, eu quero deixar claro que não foi obra minha, isso. É. Foi invadido aqui o Azedão no placar. Antes de você ficar bravo, viu, Domingo? Não, eu não tô bravo. Não, quem sei. Tá bravo? O seu Bentão, eu tô bravo sim. Antes da manchete. Não. Antes da manchete. Tem que ficar bravo. Seu Bentão, antes da manchete. Nós não temos nada. Nós não temos que ficar bravos com os adversários, tem que ficar bravo com o time. É. Certo. Fala aí, o time não faz a bobagem que vai, não. Fala, RG. Ô, seu Bentão, antes da manchete, lá no de domingo no Fantástico tem aqueles burrinhos. Ah, os burrinhos. Os burrinhos. O senhor tem as genovevas. Tem, né? Exatamente. As suas genovevas, como é que tá o placar das genovevas? As genovevas aqui, ó, Domérico. Pelo menos uma notícia boa, nem, né? Acho que nós assumimos ruim. A liderança. Olha lá, placar, vamos ver aqui. Genoveva Palmeiras. São seis genovevas. É as seis derrotas do brasileiro. Temos Santos e São Paulo com cinco. Olha, eu falo pro seu Corinthians, tá bem, só com duas genovevas. Oh, duas genovevas. Só duas genovevas, Corinthians? É, só duas genovevas. Só perdeu duas? Só. Caraca, velho. Não é só perder duas. Foram feitos dois placares. É porque tem feriado, aquelas coisas. Tem que contar, fio. Não, gente. Contar não, como? Só quando é feito o placar. O placar que ele fez ao vivo do Corinthians aqui, o Sombra? Não. Que senhor? É só quando é... Então computa aí, porque o Sombra fez ao vivo aqui. Computa não, é só quando o senhor não pode vir, aí teve uma vez. Então, o Sombra fez um placar ao vivo aqui. Os name rights são meus. Mas ele só perdeu três no campeonato. Mas olha... Então, ele falou que tem dois. Não, mas enfim. Domérico, o Sombra fez um ao vivo. Isso depois o juiz vai ver. Mas olha, Domérico, o que importa mesmo é que a coisa tá feia. A coisa não tá feia, não, pra cacete. Não, feia a coisa sim, tá feia, né? Porque perdeu três. A coisa tá feia porque perdeu três. Só perdeu três. Não ter perdido o prestígio junto à torcida e todos vocês. Me desculpem. Sim, mas só um conselho, você um conselho só. Lateral é lateral. Isso depende um do... É bom não inventar. Isso depende do plantel que é bom não inventar. Tinha lá um menino da olha, base. Olha, ontem não adiantou nada. O Cleiton Xavier jogou, rapaz do céu, continua a mesma draga de sempre. Já dizia meu amigo Oswaldo que não era pra colocá-lo em campo. Então, enfim, Domérico, é isso aí, o Palmeiras. Então, e agora o jogo de domingo, né, só pra completar a notícia do Palmeiras, que já tem quase 35 mil ingressos vendidos pro jogo de domingo. Agora vai ganhar requintes de crueldade, né? assim, no sentido de que a torcida tá apoiando e agora vai receber o Palmeiras aqui, jogo difícil contra o Flamengo. E, meu, vai virar um... vai precisar ganhar, né? Bom, vamos lá por partes aí. Eu não entendo como um time de futebol cai tanto de produção assim. Aí muita gente vem e fala pra mim, ah, mas o Gabriel saiu e aí degringolou. Não, não pode ser. Não, não, não. Um volante, você perder um volante num time que tem um elenco que o Palmeiras tem, não pode cair de produção dessa forma. Algo está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Aí você pode virar pra mim e perguntar assim, ah, mas o Palmeiras... Não, tá tudo certinho lá. O Palmeiras dinheiro. É um time que paga tudo em dia. Não tem dinheiro, nada faltando não. Mas será que o Palmeiras não pegou uma sequência boa e encaixou? Tudo bem, pode até, eu posso responder que sim, mas nessa sequência boa tinha Santos e São Paulo, não vamos esquecer. Essa sequência vocês estão chamando de boa e começou tudo com o Corinthians, parece. A vitória em cima do Corinthians, 2-0, depois vem uma sequência boa, não é isso? Ou tu posso estar até enganado do que eu tô falando aqui, acho que é sequência isso. Sequência do Marcelo, você fala? Então, depois do Marcelo não, foi sequência, São Paulo, né? A sequência boa do Palmeiras... Ele começou treinando o Palmeiras contra o Grêmio lá, que perdeu de 1-0. Perdeu o gol do Maicon. Depois ele veio numa sequência de, sei lá, 10 jogos sem perder. Isso, né? Exatamente. Ou 9, não sei. É que deve contar também o jogo contra o Asa, da Copa do Brasil, aí deve ter dado 10. E aí você pode contar, tudo bem. Tivemos alguns times menores aí, né? Chapecoense, que o Palmeiras ganhou. Havaí. Teve... quem? Havaí. Teve Havaí... Mas teve também aí no meio do campo. Teve o São Vasco, Paulo. O Vasco. Ah, o Vasco tá uma draga, né? Mas foi lá também, né? Não importa. E meteu 4. Não, mas tudo bem, gente. Mas o Palmeiras pegou o São Paulo, pegou o Santos. Pegou um time. Eu tô tentando lembrar, teve mais um time aí que tava nesse meio aí. Na ponte eu não conto. Na ponte eu não vou contar. Porque é contar ponte como time pequeno, que a sequência boa que você tem que ter, né? Você vê a ponte, é um. Você prefere pegar a ponte ou pegar o Grêmio? Entendeu? A ponte é melhor. Então, claro. Então, muita gente. Mas não, teve uma sequência aí que o Palmeiras, nesse meio tempo aí, pegou o Santos, ganhou o Santos, pegou o São Paulo, meteu 4. Então, assim, não foi pela sequência. Eu não sei o que está acontecendo de fato. Isso não dá pra saber. A gente não vive o que está acontecendo lá. O grande lance é que o Palmeiras está jogando muito mal, mas muito mal. Coisa que não vinha fazendo há 4 jogos atrás. 3 jogos medonhos, ridículos. Primeiro tempo desses 3 jogos, esqueça, foram os 3 primeiros tempos piores da história do Palmeiras. Eu nunca vi nada igual. O seu Dudu já tá merecendo o banco, sabe por quê? O Dudu vem um jogador que foi um dos mais caros do elenco, e no meu ponto de vista, acho ele um bom jogador. Só que ele tá se achando mais do que é. Aí já não dá. Acho que o time do Palmeiras, é o que eu tô começando a entender a coisa aí. Acho que muitos desses jogadores aí, depois que pegou essa ladeira aí de ganhar, e a imprensa começar a vir em cima e falar, ah, putz, vai lutar pelo título e tal, os caras estão achando que jogam mais do que sabem jogar. Só pode ser isso. Estão enfeitando, é? Eu não sei, porque não é enfeitar. Salto alto, autoconfiança. Eu não sei, cara, mas é o que passa, cara, sabe? Porque não é possível fazer 3 primeiros tempos, assistam aí, ou vocês que viram, se eu tô enganado, 3 primeiros tempos que o Palmeiras fez contra o Atlético do Paraná, contra o Cruzeiro, cara, contra o Cruzeiro foi uma coisa medonha, medonha. E ontem contra o Curitiba, um primeiro tempo, é que o Curitiba é muito ruim também, então você não consegue ver a ruindade da coisa. Mas tava muito ruim. Se você pegar os outros jogos do Palmeiras, fazia grandes jogos no primeiro tempo, sabe? Primeiro, segundo tempo, jogando bem, sabe? Tocando a bola, fazendo passe, 1-2. Não tem mais isso, os caras estão errando muitos passes. Tá acima da média de erro de passes. E o rei dos erros de passes aí, que eu vi ontem o locutor anunciando, o Dudu. Pô, não consegue acertar passe, velho. Então, o primordial do futebol é você tocar a bola, passes certeiros, e aí você vai chegar no gol. Se você errar, não chega nunca. O Marcelo tem que dar um jeito nessa coisa, porque senão a coisa pode degringolar pro lado do Marcelo. Acha um treinador, como o Sombra disse, um bom treinador. Chega dessas mesmice também, concordo, começa a concordar, viu? Chega dessas coisas aí, sabe? Celso Rotti da vida, Osvaldo, sabe? Tudo ruim mesmo, sabe? Tudo muito ruim mesmo, fraco. Então acho que o Marcelo é um desses caras que estão chegando aí e que deu um jeito no Cruzeiro, foi bicampeão e tal. Chegou 3 vezes na final da Copa do Brasil com o time do Curitiba, cara, que é ruim, fraco. Ele foi 3 vezes na final, cara. E só não ganhou porque pegou time grande. Senão não era capaz de ter beliscado. Então é um cara que é um cara promissor, no meu ponto de vista, sim. Um dos técnicos aí que sabe treinar time, já vi, sabe, Cruzeiro jogando. Sabe, agora. E o Palmeiras tem um elenco, e dá pra fazer um elenco. O Palmeiras tá real. Agora, o que caiu muito de produção. O Palmeiras tá ramelando, hein, ó. Não, tá muito mal, sabe, cara. Muito mal. O Palmeiras ele empatou com o Joinville. Que é um time que... Não, mas lá era o Oswaldo ainda. Não, mas ainda... mesmo assim, eu tô falando com relação pro Goiás time, em casa. Falando com relação ao time em si. Perdeu pro Joinville, perdeu pro Goiás em casa, perdeu do Atlético Paranaense em casa, e agora perde pro Curitiba, que até ontem era o lanterna do Campeonato Brasileiro. Esses pontos aí no final do campeonato, se você parar pra analisar... Mano, já fez falta. Vai fazer falta pra cacete, velho. Já fez falta. Eu acho que o Palmeiras é muito difícil buscar o título. Acho muito provável que não consiga buscar. Não, o título já era, eu acho. Não, não. Já era nunca a gente fala no futebol. Se encaixar 3-4. Mas dificilmente. 4... Não, mas dificilmente. Dificilmente. O Palmeiras tinha que estar aí junto com o São Paulo. Há 3 pontos a mais São Paulo. Precisa melhorar muito para pensar Palmeiras, em G4. O Palmeiras estava em terceiro lugar. Quando chegou em terceiro lugar, a 4 pontos do Atlético Mineiro, a 2 pontos do Corinthians. Era o negócio que chegou. Sabe, 28 pontos, parece que o Cruzeiro tinha 31. Perdeu 9 pontos, não, né, perdeu, velho? Não, tinha 33, por aí 32. E o Palmeiras estava ali disputando pau a pau o título. Agora, 3 derrotas seguidas jogando mal, cara, muito mal. Vou dizer, se os caras não tivessem comprado aí os ingressos contra o Flamengo antes desse jogo, eu dificilmente acho que esse jogo lotaria, viu, cara? Porque tá jogando muito mal. É que a torcida do Palmeiras é sensacional, é fantástica. Ela vai mesmo, mesmo no, quando tá ruim, quando tá bom, ela vai mesmo. Ela lota. Agora, precisa dar jeito. O Palmeiras tá perdendo o meio de campo muito rápido, cara. E vou dizer, os 2 meias que o Palmeiras tem hoje, não são só 2, são mais que 2, mas é os 2 que vem jogando, que é o Robinho e o Cleiton, eles estão muito mal, cara. Muito mal, cara. Muito mal. Mete o Zé Roberto então, porra. Sabe, o que tá fazendo o Zé Roberto no banco? O Zé Roberto foi meio afastado quando chegou o Marcelo. Mas põe o Zé Roberto, cara. Tá mal os caras. Tá mal, tenta outra coisa. E acho que nesse jogo vai voltar o Zé Roberto, hein? Eu não tô falando porque foi falado que vai voltar o Zé Roberto. Mas tá lá, põe, cara. Não pode deixar o jeito que tá ruim. O fator preponderante pra um time ganhar um jogo de futebol, Portugal, no meu ponto de vista, é meio de campo. Se você tem um meio de campo perdeu eficiente, meio, perdeu o jogo. Você ganha o jogo. Se você não tem, você perde o jogo. O Palmeiras tá perdendo o jogo no meio de campo. Mas, Dudu, não tá manjada a saída de bola do Palmeiras muito pela esquerda, sempre com o Egídio, e de repente o treinador... Não, tem o Lucas. Não, o Palmeiras sai pelo lado direito. O Egídio não joga, hein? Contra o Flamengo, mas o Palmeiras não joga. Não, mas o Palmeiras sai pelo lado direito também com o Lucas. Sabe, o Egídio também caiu de produção. Não só o Egídio, caíram de produção os jogadores do Palmeiras. Caíram todos. O primeiro tempo do Palmeiras tá ridículo. É meio de campo, falta de meio de campo. Com qualidade. Sabe, esses caras não estão jogando bola, cara. Robinho, esqueceu de jogar bola. Sabe, se, e o Robinho também é um jogador médio também, não é, Grimaldo? Nossa, Robinho. Sabe, mas o Cleiton Xavier esqueceu de jogar bola. Deixou a bola dele lá atrás quando saiu do Palmeiras. Há quanto tempo atrás? Lá atrás, deixou lá. Porque eu não vou dizer com relação a esse... É Metalist, né? Isso, isso ele, é Ucrânia, lá. Quando ele foi pra lá, eu não vou dizer nada porque eu não vi, nunca vi ele jogar lá. Pode ser que ele jogou alguns jogos sensacionais lá. Mas vou dizer uma coisa pra você. Não sei onde tá o futebol do cara, cara. É impressionante como demora pra entrar em forma. Como... Não é possível, cara. E o Palmeiras, sabe, gastou dinheiro com esses caras. Eles têm que jogar bola. O salário tá em dia, cara. Tem um monte de time aí que tá aí não pagando jogador em dia. Tem que pelo menos... Olha, eu admito tudo num time de futebol. Tudo. Menos jogar sem vontade. É o que tá aparecendo. Sem vontade nenhuma de ganhar jogo. Sem ambição de ganhar jogo. Isso não... Perder o jogo faz parte. O São Paulo aí teve um jogo que perdeu, mas jogando bola. Que foi contra o Atlético Mineiro. Jogou, foi pra cima, tava tumultuando no meio de campo. Tomou um gol, sabe? O Corinthians também jogou bola? Jogou bola. Então assim, não, mas contra o Corinthians empatou, né? Jogou bola. Então, mas perdeu pro Atlético jogando bola. Então se você perde jogando bola, beleza. Tem perspectiva de melhora pra frente, você vai ganhar. Agora, perder da forma que tá perdendo... Ah, vai te catar, velho, sabe? Não admito, não. E acho que o torcedor do Palmeiras não vai admitir, não. Nenhum deles admite isso, não. Tem que jogar bola, velho. Tem que jogar, ou se não jogar, tem que ter raça. E em todas as divididas. Não com o pé mole, tem ninguém com o pé mole lá, velho. Tá se achando? Isso que eu percebi. Tá se achando o quê? Pouca vontade, chuchu. Porra, vocês não ganharam porra nenhuma, cara. Ganharam nada, estão aí em 8º lugar, cara. 8º lugar, hein? Era 3º lugar do campeonato, disputando o título. Hoje, não temos mais a menor pretensão. Hoje, tô falando hoje. Pode ser que amanhã ganhe 3, 4 aí e possa voltar. Hoje, pode ser que tenha a menor pretensão de ganhar título. Voltar ao normal, não, né? Não dá, sabe por quê? Não, não é voltar ao normal, não, mano. Não é voltar ao normal, não. O Palmeiras jogou bem, fez o jogo dele. Tava jogando bem. E os senhores mesmo estavam falando que o Palmeiras era um dos times que mais jogava bem, era um dos mais um dos times que mais jogava bem. É, não era um bonito. Corinthians, mas tava aí. Não, o senhor não mesmo falou. Os senhores falaram. Não era nenhum Corinthians. Mas tenta vir falar hoje que tá jogando mal é fácil, porque tá três jogos ruins. Mas lá atrás, todo mundo pagando pau pro Palmeiras. Então, todo assim, mundo o quê? Meu time sempre teve a frente do tava teu. Sim, tava pagando. Meu time sempre teve a frente não, do mas teu. Mas tava pagando pau, pagando falava pau que jogava bem. Jogava fala bem. Onde? Tava bem. Falou que tava bem. Agora Gabriel, falar hoje é uma coisa. O Gabriel bagunçou não, o não, não, não. Mas não acredito, Portugal. Um jogador só não pode fazer o que tá fazendo mal. Gente, o Gabriel não mexe, hein? Ah, então. Não, não, o mano não, falando não, aí. Tá de brincadeira, velho. Que isso, mano? Um volante vai fazer essa diferença. O Palmeiras depende do ele pode fazer. Ele pode fazer a diferença no setor defensivo. Agora, fazer a diferença de um jogador, não. Sabe por quê? Vou explicar. Só pra explicar. Ele cobriu os laterais, dava o primeiro passe muito bem dado. Você vai dizer que o Palmeiras caiu por causa da perda de um jogador? Do Gabriel. Sabe por quê? Eu não sei, mas o Gabriel é o Cristiano Ronaldo e não tá sabendo? É o Messi? Sabe por que eu vou dizer isso? Porque ele era Gabriel, pede aumento. Devia pedir. Sabe por que eu vou dizer isso? Porque é um volante da primeira marcação, cobriu os laterais com velocidade. Mas não faz, mas não pode fazer. Mas não pode fazer tanta diferença nos primeiros tempos do Palmeiras. Não, mas não pode fazer. Não, não, não, não, não. Não, não. Gente, faz diferença sim. O Gabriel, o Gabriel, ele é bom. É como se fosse um porta-copo no carro, Sombra. Ele tem a sua utilidade. Mas não é prepotente. É lógico. Né? Porta-copo no carro, é o porta-copo, ainda não é o motor. É lógico que não. Ainda não é o porta-copo, você vai derrubar refrigerante em novo. É preponderante, velho. Meu Deus do céu, gente. É importante, mas não é preponderante. Gabriel é bom, mano. Então você tá assinando a incompetência do técnico. Ter três derrotas. Ele não conseguiu repor o volante. Cada de um jogador, velho. Quebrou os não, eu não, eu não, não posso acreditar nisso e não é possível. Os números Palmeiras... mostram. Não, os números também mostram que o Palmeiras tá jogando mal, então, mas não por causa do Gabriel. Quanto tempo o cara vai ficar fora? Pera. E outra, tá, Portugal. E o Palmeiras, olha aqui, ó, e o Palmeiras tava jogando com. Olha aqui, o Palmeiras. Espera só um minuto. O Palmeiras jogava com o Gabriel em campo no primeiro tempo. Ele se machucou, se não me engano, aos 30 minutos do primeiro tempo contra o Atlético do Paraná. E o Palmeiras não vinha fazendo um primeiro tempo bom. Com o Gabriel em campo. Quando ele saiu, a coisa degringolou mesmo. Desarrumou. Mas aí desarrumou com relação ao jogo do Atlético do Paraná. Um jogador só não pode fazer essa diferença toda. É. Não pode. Olha. Aliás, não pode não. Eu não acredito que seja só isso. Bom, daqui a pouco a gente vai falar aí, olha, vai falar do Corinthians, o Sport entrando na justiça, por causa da arbitragem. Nós vamos falar também de seleção brasileira, teve convocação. Vamos falar aí do Valdívia, que não vai pro São Paulo. E não vai pro São Paulo, tá bom? 100% de certeza? O Ataíde já descartou. Vamos falar de muita coisa aqui no Instagram. Vamos voltar a falar do Palmeiras, que segundo o Portuga, sem o Gabriel é um time que pode... Que segundo o Portuga, o Palmeiras pode até cair enquanto o Gabriel não voltar. Verdade. O Gabriel pode... Olha... Gabriel seleção, se, você menospreza o Gabriel não voltar. E o Gabriel tava jogando bem, tá? O Gabriel era qualquer se o Gabriel não voltar, time. Atenção palmeirense. Tava jogando bem. Pode até cair. Atenção bonequinho de pano, cuidado. Bonequinho de pano. Vai em seleção, Dunga convocou o Kaká. Convocou o Kaká, convocou. Olha. Convocou o Neymar com cachumba, velho. Não, mas pô, Neymar com o cachumba não dá tudo pra bem. Jogar, porque você não desce pro saco. Gente, o Kaká... Ele convocou o goleiro do Inter, velho. O cara tomou 5, vou dar um prêmio pra aquele rapaz que tomou 5. Eu vou convocar o goleiro do Inter. Ele convocou o Lucas Lima, o Lucas Lima é merecido. Não, mas não é uma boa hora. Gente, cara, ele já tomou 5 também. Ele tá fazendo o que a administração da CBF tá fazendo, convidando um jogador das antigas. Então agora ele tá convocando um ex... jogador atual, um jogador em atividade, é isso? Então, foi Robinho, agora Kaká, e vai indo. Muito bem. E falar em convite, tem um convite bom pra vocês aí, ó. Vamos falar aqui da promoção Avião do Estádio 97. Como que funciona a promoção Avião do Estádio 97? Sabe qual é o prêmio dessa promoção? Viajar para Barcelona para assistir um dos maiores shows do planeta, U2. Para participar dessa promoção, para conquistar esse prêmio, para concorrer, você deve ouvir o Estádio 97, anotar quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97 durante o programa. Em um único dia de programa, não precisa anotar todos os dias de programa. Quando chegar o dia 28 de setembro, o primeiro ouvinte que entrar no ar no 3284-7097, no Estádio 97, que tiver o passaporte em dia e acertar em qualquer dia de Estádio 97, quantas vezes passou o avião do Estádio 97, vai ganhar o direito de ir a Barcelona no avião maravilhoso da Singapore Airlines com acompanhante. e vai para Barça assistir. Aliás, os que chamam os caras que moram lá em Barcelona? Os catalães. Os catalães, os catalães. Eles chamam lá Barcelona de Barna. Barna. Barna. Barna, é. Chamam de Barna, né? Vocês vão pra Barna com um acompanhante. Tem Barna. Tem Barna. Barna de Barna aí. E o moto tem Berne. Berne. Isso. Isso é menor das doenças, viu, Benja? É. Bom, você vai pra Barcelona pra assistir e o tio com acompanhante e vai assistir o show na Red Zone, que é o melhor lugar do show, cara. Não é sensacional? Vai ficar em hotel 5 estrelas, até já sei o hotel, mas não vou falar porque é uma rede internacional, não vou fazer propaganda sua. Chique! É. Chique. Chique demais! Muito chique! Chique demais! Com todas muito as legal. Regalias e conforto! Você vai pra Catalunha, que é um lugar maravilhoso. Pô, lá na Catalunha, lugar evidente. bom pra você evidente. Comer, pra você fazer compras, pra você tomar vinhos, né? E vai viajar através da Singapore Airlines, que é a única companhia premium que te leva em voo direto pra Barcelona. Legal demais? Aí você fala, mas quero ler o regulamento pra não errar. Então você vai lá no nosso site, 97fm.com.br, vai em promoções e leia o regulamento, tá bom? 97fm.com.br. Apronte seu passaporte, que se não tiver o passaporte, nem leva o prêmio, hein? A gente vai pro segundo. Nem leva o prêmio, tá bom? Fique ligado no Estádio 97. Anote quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97. U2 em Barcelona. Apoio Singapore Airlines, a única companhia 5 estrelas a levar você direto a Barcelona. Também apoio da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, a anfitriã dos grandes eventos esportivos. Olha o filho do dono ligando, ele não sabe que a gente faz o Estádio 97. Não ouve a rádio, Zezinho. É, verdade. Estádio 97 da Energia 97 é oferecimento da Esser Benjamin. É, nós vamos falar da Esser. Antes, mandar um abraço especial aí pra toda a galera lá da Young, o pessoal da Young aí da agência, todo mundo ouvindo a gente aí. O Marcelo Morgado e toda a galera da Young. Aí, pessoal, um Young da Young. É, e um abraço também, hoje especial também, meu amigo Rui Branquinho, né? Que hoje é o aniversariante do dia. Quantos anos faz o Rui Branquinho? Rui Branquinho hoje faz... Porque ele tem cara de moleque. Então, mas ele não é. O Rui Branquinho hoje faz 45 pessoas e hoje terá uma big festa. Ele que é português, né? Uma big festa no AP dele novo. E só o Rui Branquinho conseguiu comprar um apartamento num prédio que o nome só ele poderia... Ele fez que fez e conseguiu. Sabe como chama o prédio que mora o Rui Branquinho, Sombra? Não. Edifício Soberano. Você tá brincando. Não. Aquele que a Esser lançou? É, brincadeira, não? É, Rui Branquinho, mas parabéns aí pro Rui Branquinho. Obrigado. Deve estar rolando a maior festa lá na Young pra ele. E aquele apartamento de 2 mil metros quadrados, né? 2 mil metros tem o quarto do filho dele. Em agosto, a hora é Esser. A maior oportunidade do ano para você comprar o seu imóvel nas melhores localizações e com o padrão que só a Esser tem. São preços imbatíveis e a Esser ainda oferece um pacote de vantagens para facilitar a compra do seu imóvel. Financiamento direto com a construtora. Um ano de aluguel garantido para quem comprar imóveis comerciais. E um ano de IPTU e condomínio grátis para quem quer comprar um imóvel residencial. Então acesse o site esser.com.br. E você pode ligar também. Ligue para Esser, anota o telefone aí. 3066-0900. 3066-0900 e confira as melhores ofertas, hein, amigo? Se liga, hein? A hora é Esser, só em agosto. Esser é um nome construído com valor. E um abração lá pro meu amigo Rafa Horn, pro Alan Horn, um beijo pra Paula Gil, pro Guilherme lá da Esser, torcedor do Corinthians. Guilherme mandou um recado pra você. Ele fala pro mano que o Corinthians será campeão brasileiro esse ano com 4 rodadas de antecedência. Tomara. Imagina, Esser! Bom, vamos lá, momento sem parar, 3 ouvintes na sequência. Tá na dúvida pra onde vai viajar? Curta já a página Sem Parar Oficial no Facebook, Dodô! Vai, go! Alô! Oi! Oi, quem fala? Oi! Oi, é legal. Renan Brito. Que mais? É, Renan de Castro Brito, desculpa, Dodô. Não, eu sabia. 3 vezes sem juros, não tem problema. E quantos anos? 23, Dodô. RG número 2 é 2.3 hoje. Hoje. Como é o nome dele? Como é o nome dele? Renan de Castro Brito. Ah, você também grito, né? Agora, ah, pô, sensacional. Sensacional. Você também. Sensacional. É, salvou. Eu vi que você ficou puto. É, fiquei. Ontem eu fiquei, Regis. Eu vi. Fiquei tão puto, acabou o jogo, fui dormir. Eu vi. Mais porra nenhuma. Eu vi, tô vendo. Ô, ah. Oh, velho. Também meia-noite, velho. Ah, era... acabou 9 horas da noite o jogo. Do Palmeiras, ah, acabou 9 horas. Acabou 9 horas. Assim, o segundo tempo não consegui ver. Fui dormir. Você trabalha, dormiu 8 horas da noite? Fui dormir 10 e pouco. Ah, o jogo acabou antes. Ah, não vi jogo nenhum. Nossa, não vi porra nenhuma. Você tá ficando velho, não? Ah, fui dormir mesmo. Puto da vida. Eu fiquei puto da vida. Não, você fica puto com a dica. Mas dormir não resolve os problemas. Ah, resolve. Resolve, resolve. Você não vê porra nenhuma. Não vê mais nada. Não quis saber quanto foi São Paulo. Você só vim ver hoje de manhã. Se você dorme muito cedo, você não acorda no meio da madrugada? Não, porque eu tive que fazer acupuntura hoje cedo. Ah, é? 7 da manhã, é. Mas por que você tá fazendo a conta? Meu amigo Rodrigo, pra tiroide. Ele é japonês? Não. Ah, Rodrigo é gente boníssima. Ele é com a clínica nova na Rua Relíquia agora. Ah, é? É, agora a Rua Relíquia 170. Mas ele é bom profissional, Domingo? Ótimo. É? Sim. Porque às vezes você falou boa pessoa, mas às vezes não sei. Não, Rodrigo, né? Além de ser gente boa... O cara fala boa pessoa é porque o cara é mal profissional. Além de ser gente... Os dois, né? Não, eu coloquei hoje na minha fanpage, inclusive, o endereço novo da clínica dele. Muitos falaram assim, pô, conheço, esse cara arrumou meu tornozelo. Baita. Aliás, o Rodrigo é tão bom, Adão, você vai concordar comigo. É mesmo? Quero ver ele arrumar o tornozelo do Marcos. Fisioterapeuta do São Paulo. Já foi? Já. É? Já foi. Ele desistiu depois da chegada do Ganso. Ele falou, tipo, aí não deu mais. Aí ele saiu. Aí morreu. O Renan. É verdade, o Renan. Aí não dava. Mano. Aí já não dava mais, né? Fala, velho, e qual que é o bairro, hein? É São Judas. São Judas. São Judas é nós, pô. Assim, nós. Porque ali do lado, perto da estação São Judas do metrô, é isso? Exatamente. É, tem a igreja de São Judas. Eu morei ali na Piaçanguaba. Ali atrás da igreja de São Judas. Estranho, né? É perto da Vila Guarani ali. Piaçanguaba. É. Boca, né? Perto da Vila Guarani ali, perto da Dederix, da Rua do Café. Ali você conhece bem. Conheço. Ali é. E você trabalha com o que, amigo? Ali sim, ali. O que você faz da vida, velho? Eu trabalho na Ford. Eu amava como amava os trabalhadores da Ford. Não, mas o que ele faz? Não? Mas faz o que aí? Eu sou estagiário na parte de engenharia de processo. Estagiário? Eu amava como amava os estagiários. Então quando o carro sai torto, a culpa é tua. Não, cara, eu sou estagiário. Estagiário? Sei. Estimular os negócios. Sei. Toda a culpa cai no estagiário, velho. É brincadeira, velho. Como sempre. O cara faz as bobagens, é estagiário. Ele fica aprendendo o que não se deve fazer, o estagiário. É. Tá bom, e o time? Qual é o time aí? Soberano, Tricolor Paulista. Tricolor! Aí, Motinha, rapaz. Soberano. Aí, Mota. Mota não gostou muito. Não. É, gostou. Meu amigo. Mas é... Ô, amigão, não tem desculpa pra não dizer que ontem não via o jogo, que é pay-per-view, ontem passou na Globo, pra todo mundo ver, hein? Eu vi, meu. Tô feliz com esse ano do Pato, mesmo achando ele meio sem vontade de jogar bola. Quando eu disse que ele ia jogar bola no São Paulo, agora você tem que falar também. Quem? Eu falei que ia ser a troca muito... Pode pegar lá atrás. Falei, São Paulo, a troca vai ser muito boa pra Corinthians, e o senhor também tem que me elogiar aqui. Falei, o Jadson vai jogar bola no Corinthians e o Pato vai jogar bola no São Paulo. Esperem, aguardem. Falei aqui, pra agora vocês não falam, né? Mas eu falei também que o Jadson era bom jogador, é que os São Paulinos pegavam no pé do Jadson. Eu falava aí, Magic Jadson, os caras, né, você é louco, tá aí, ó. Quando ele foi pra lá. Não, o Pato, ele, eu, agora tem que ser sincero, o Pato, eu não vou dizer pra você que ele é um primor, que ele tá, arrebentando, o Pato ontem, ele fez uma partida regular, fez um belo gol, mas uma partida irregular. Mas ele tem sido protagonista, não tem não? Ah, ele tem feito o que dele se espera, né? Eu acho que ele assumiu o papel de protagonista que o Michel Bastos tinha. Porque o Michel Bastos caiu o rendimento dele. Mano, se eu analisar os três últimos jogos que o São Paulo fez, que foram muito bons jogos, mesmo com a derrota pro Galo, eu não posso dizer que ele foi protagonista, tá? Num período mais passado aí, ele realmente tava sendo protagonista, tava chamando um pouco mais atenção. Hoje eu posso dizer assim que o São Paulo tá mais na base do coletivo, tá? É, equipe como um todo. Agora, eu não vou dizer pra você que o Pato tá um primor. A média de gols dele, inclusive, eu acho que é o recorde da carreira dele em termos de média de gols, tá? Isso é inegável. Agora, não vou dizer pra você que ele, olha, tá jogando um bolão que justifique até a seleção brasileira. Jamais. Jamais. Mas também não posso dizer, não, ele tá grotesco, lamentável, não. Mas você não acha que ele vale 8 milhões de euros? Não. Você tá querendo vender o pato, mano? Não, ele valia 10. Fazendo a puta propaganda. O mano quer vender o pato, cara. Velho, o Corinthians ele já pôs lá. Quer comprar um pato? Venha pra cá, comprar pato. O pato ele valia 10 milhões, o Andrés falou que tá 20% off e parcela ainda. Você queria no seu time, mano? Não. Não quer o pato, mano? Ô, amigão. Porra. Temos o Malcom. Vem? Ô, amigão, você acha que o campeonato tá destinado só a Galo e Corinthians? Ou você acha que o São Paulo também tem uma brechinha aí pra disputar? Eu acho sim. O Osório, ele tem umas ideias meio diferentes na cabeça dele. Ah. Mas você pode ver o Brenner atuando bem. O Bruno já entrou bem. É, aquele, o Tacha Selic lá, aquele zagueiro lá, o economista também. Tacha Selic. Tacha Selic? Hã? O economista. Tacha Selic lá, o que entende. Ah, o Luiz Eduardo? O da economia. É esse mesmo. Tacha Selic. O menino joga bem, meu, joga certinho. O Coloite é meio desesperado, mas ele é mais sangue frio, assim, ele tem consciência na hora de sair jogando. Pô, meu, tô Tacha Selic é demais, hein? Ele fez curso. Até o Tonero Misto, né? Tá jogando legal. Ô, e o Auro? Gostei, cara. Tudo bem que eu escutei o Caio falando ontem lá que o Auro ia atuar como o Daniel Alves, né? Acho meio difícil ele chegar nesse patamar do Daniel, mas ele tem uma boa saída de bola, sabe tocar a bola direitinho. O menino tem futuro. É, mas deu uma canseira ali no Figueirense, ali pelo lado direito, viu? Deu uma canseira. Ele e o Thiago Mendes ali pelo lado direito. E o Wesley, deu uma canseira no primeiro tempo. O Osório, ele faz aquele futebol... Ô, velho. O futebol vai, roda, acaba com ponta. Agora os pontas voltaram. Mas não tem jeito, mas mesmo é quando tentaram acabar com os pontas, é pelas pontas que se resolve uma partida. Porque não tem ontem... jeito. Ontem o Auro, o que que era? Era o ponta. Não tem jeito, cara. É o ponta. Alguém vai fazer o papel do ponta. Você pode até acabar com o ponta. Alguém vai fazer o papel do ponta. Né? É que o Osório gosta de jogar com o centroavante lá. E tem opções de cruzamento, né? Dois caras abertos. Mas seria muito legal se voltassem os pontas, cara. Mas na verdade já tá voltando. Não, Benjamin, o Dudu no Palmeiras é ponta. O Rafael Marques no Palmeiras é ponta. O do São Paulo você viu ontem. Não, mas... O jogo foi definido como? Não, o Pato joga de ponta. Totalmente, é. Não, eu acho ele que abre, eles... o Pato abre. Não, eu acho que eles jogam que na ponta. O Benja tá falando é o tradicional, né? O cara que... Eles jogam na ponta. Muitos laterais são pontas. Sim, não. Muitos laterais. Eu acho que eles jogam na ponta. Eles não são os pontas. O Centurion é ponta. Acho que tinha que voltar aquele ponta, a ponta esquerda mesmo. Romeu, Zé Sérgio. Edu Jonas, agora, esse é o que chama o cara pra dançar, vai lá no pau da bandeira e mete bola. Ah, né, sim. Entendeu? É isso que eu falo. Esse não tem. O Centurião é parecido. Isso, Centurião é o Fernandinho que joga no Supremo. Mas não com uma frequência, entendeu? É porque ele tem que voltar pra marcar lateral, pra fechar meio campo, aí não dá, né? Me diz uma coisa, ontem o Ganso foi o capitão, tava lá com a faixa de capitão. O que que aconteceu, cara? Eu nunca vi o Ganso correr tanto. Papo do treinador, é óbvio, né? É óbvio que o Osório deve ter chamado ele. Eu lembro quando você entrevistou... E falou isso. Que quando você entrevistou o Osório, o Benjamin, e o Osório, e você falou assim, pô, vocês acharam um jeito do Pato jogar, o Pato deu uma acordada, e o Ganso? Daí o Osório falou assim, tem um jogador que às vezes tem que achar o ponto certo, acertar ali, achar o botão que você liga o cara, né? Pode ser que ele tenha achado. Cara, não, sinceramente, olha, é que às vezes as pessoas, elas tomam uma declaração sua e acham que você agora tá falando que o cara tem que ser o melhor do mundo. Ele tem que se concorrer à bola de ouro da FIFA. É que ontem, você não assistiu o jogo de São Paulo, né? As pessoas falaram que ele jogou bem, que ele foi participativo. Não, ele foi participativo, não vou dizer pra você que ele, nossa, tecnicamente ele foi um... Sim, mas se não dá pra você ser brilhante. Tecnicamente, pelo menos você seja participativo. Foi impressionante a participação dele em campo ontem. Você fala assim, cara, ele atuava em todo lado do campo, você fala assim, que aparece isso? Aparece pra jogar, né? Aparece pra jogar. É. Será que o Osório, ele achou o botãozinho do liga e desliga dele, cara? Será que foi isso? On off. Ah, porque foi impressionante. É cedo pra dizer porque foi ontem. Foi, claro. Não, mas contra o Corinthians, ele já tinha tido uma participação mais ativa. Eu acho que tem os treinadores aí que sabem fazer isso, cara. E o Osório, o Osório fez. Puta, pode falar, esse cara é gente boa, velho. Gente boa, cara. É gente boa. O Tite, ele também fez um negócio parecido com o Osório. Qual foi o jogador lá de São Paulo aquele dia lá que saiu xingando? Faz umas três semanas? Foi o Ganso. Ah, é verdade, foi o Ganso. Lembra que ele foi dar a mão e tal? Sim. Aí foi na coletiva, perguntaram pro Osório lá: você não vai falar nada? Não. Aí falaram que ele era, lembra? Ah, é o Osório. É bobão, não fala nada. Que os caras querem que o treinador xingue, grite lá. Não. Foi pra jogar. É a mesma coisa do Tite com o Wagner Love. Pode sair esperneando. Aí ele põe pra jogar, não joga. Depois ele conversa e faz os caras jogar, cara. Esse Osório aí, eu tinha uma impressão muito boa desse cara. Também. Se ele vai dar certo ou não vai, não sei. Claro, a gente não faz. Mas que é um cara bacana, né? É um estudioso do futebol, é. É verdade. Ô, amigão! E o Rogério tá com 130 gols na carreira. 130, né, meu? Brincadeira. Faz gol pra caramba. Mas não sei se ele joga domingo, hein? No sábado, aliás, hein? Dificilmente ele joga, eu acho. Não, não é, cara. Ele. Só se tiver. Não, só se eu tiver jeito se for amputado. É que depois do pênalti, ele sentiu uma dor ali na virilha e ele botou a mão lá na virilha e depois ele não chutou mais as bolas lá. Ah, então vai jogar. Aí ele foi até o jogo lá com a mão na virilha. Ele se poupou, então vai jogar. É, mas deu na virilha pra goleiro, ele não pode pular pro outro lado, ele tem tremeja na perna. Mas ele foi até o fim do jogo, com dor na virilha, foi pra outro lado. Mas uma coisa é com o corpo quente, depois que esfria esse troço aí, rapaz, isso aí dói, velho. É, mas se tratando. Não tem firmeza, cara. Se tratando de Rogério. É, Rogério é um cara, né? Bom. É, Osório. Abre com o senhor Sombra, muito bom jogador. Agora, o detalhe ontem do jogo. Foi a. Eu fiquei com medo, fiquei assustado. Foi brincadeira, mas eu fiquei assustado. Se o árbitro visse aquilo, não sei se viu. Ah, os tapas do Antônio Porra, Carlos. O Carlos Alberto. Carlos Alberto. Foi brincadeira. Eu sei que foi brincadeira. Mas vendo o Luiz Fabiano fazendo aquilo, qual árbitro vai julgar que é brincadeira? É engraçado do Mota, que na hora o Mota me ligou. Pouco, hein, que o Mota árbitro... me mandou um WhatsApp na hora dizendo: pô, você viu que legal? Foi engraçado. Quando sou eu com você. Eu sou grosso, estúpido e minhas brincadeiras de mão. Quando é o Luiz Fabiano, ele achou legal pra caramba. Yeah. Pra quem não sabe, ontem o Luiz Fabiano e o Carlos Alberto, que jogaram juntos no Porto, lá em Portugal, não é o Porto de Caruaru, né? Jogaram lá no Porto de Portugal. Nem o Porto dos Milagres. Não, não é que o Porto, ele revelou agora esse jogador que o São Paulo tá trazendo, o Rogério do Náutico. Então como ele revela grandes jogadores, a gente tem que saber discernir os dois equipes. Os portos. Exatamente. Então o que acontece? Os dois, né, no campo, começaram a trocar uns tabefes, mas era brincadeira. Eu fiquei assustado, eu falei, meu, o que que é? Puta brincadeira de mau gosto, porque ali não custava nada, o árbitro meteu os dois. Pô, cê... Aí fora, os dois já chegaram no juiz, pô, a gente é amigo, a gente tá brincando. Você viu esse lance aí, ô amigão? Eu vi dos tapas, né, meu, engraçado. Pô, o cara vai falar assim, meu, eu vi que era brincadeira, mas... Com o Luiz Fabiano em campo, você sabe, né? Fortes emoções. É, vai saber. Que... É. Vai que ele vira uma voadora lá na brincadeira, né? Os caras são amigos. É, e brincadeira de mão não é saudável. Dizem que é avó, de cão. Brincadeira de mão, brincadeira de cão. Não, agora, brincadeira. Brinca, aliás, de que também, não se brinca, o que também é um ditado idiota, porque brincadeira de cão é muito legal. É. Brincadeira de mão de ser humano é que não vira é coisa legal. É jogar graveto pra ele buscar, né? Tá dando umas indiretas pro Mota, hein? É, pra ver se ele se liga, né, meu? Pô, as brincadeiras, o Mota é tudo tem porrada. É, o Mota que fica postando fotos aí da intimidade da casa dele que não são legais. Da genitália também, bacana, pô, já sou. Eu fiquei chocado, da genitália. Fica você postando foto. Grupo. É. As fotos lá seminu, pô. É, né, pô, isso não é legal não, hein, Mota? É sacana, mano. Ô, amigo, um abraço pra você. Deixa aí seu palpite, São Paulo e Goiás. E estatisticamente eu tô preocupado com essa partida. Por quê? Né? Acho que vai ser ninguém. Ó, vocês lembram que eu falei. Ou Goiás ou Curitiba vão ganhar. É, mas do Vasco você não tem coragem de falar essas coisas. O Vasco é ruim demais. Você fala que um time sempre que perde muito vai ganhar. Mas o Vasco eu não ia falar porque o Vasco recentemente ganhou um jogo. Ganhou um jogo. Acho que ele ganhou do Flamengo. Tinha dentro das últimas ganhou do Flamengo. É do Fluminense. Do Fluminense. Nas últimas cinho rodadas ele tinha ganhado um jogo. Verdinha, verdade. É. Você falou só que o Goiás ele não ganha nada faz tempo. Tô assustado. Não. Tô assustado. Não. Tô assustado. É, Sombra. Tô assustado. Sombra, o 10 do Goiás é o Felipe Menezes. E daí? É, e daí que ele não sabe jogar futebol. E daí? Vem com esse papinho. Dorme nesse barulho. É, vai com esse papinho. Dorme nesse barulho aí. Vai dormir. Você quer ver agora? Deixa eu ver a tabela. É bom, Felipe Menezes ou Domênico? Ele não é bom, mas eu não... Deixa eu ver a tabela. Eu no futebol já não duvido de mais nada. Dorme nesse barulho. Porque, ó... Não é que eu sou zicando, tô zicando aqui o São Paulo, não é isso, cara. Eu gosto de estatística. Se o São Paulo não tropeçar com o Goiás, deixa eu ver quem que vai se ferrar. Ah, já vi. Quem é? Fala aí. Depois do São Paulo, o Goiás recebe o Vasco. Então é. O Goiás vai perdendo, vai. Atenção, São Paulinos, fiquem tranquilos. A próxima vitória do Goiás tá chegando. Porra, é, mas Goiás e Vasco é aquele jogo do cara, da briga de foice no escuro e os dois zambeta. Não, não, né? Goiás, o Goiás é o Barcelona perto do Vasco. Ah, é. E a próxima rodada, Vasco e Curitiba, quem leva? Vasco e Curitiba? Nossa, é também é? Duro, hein? Vasco e Curitiba? Que desgraça, hein? É uma desgraça. Mas dois jogos de desgraça. Mas o Curitiba é melhor que o Vasco. Eu acho que tá melhor que o Vasco. Você viu que quem fez os gols do Curitiba foi aquele Henrique, o melhor do mundo, que era do São Paulo. Eu, o Curitiba. Dois gols de Henrique, gente, o melhor do mundo. O Curitiba com Ney Franco no banco, Negueba, Juan Henrique, cara. E o Negueba, mas você viu o Negueba jogando? Negueba fazer um gol no meio campo, cara. Pode falar o Negueba ontem. Eu não vi o primeiro tempo. Leva pro Corinthians. Pode falar? Eu não vi o primeiro tempo. Ele tá jogando bem. Ele jogou ontem bem. Vocês não querem atacante lá no Corinthians? Eu vi o primeiro tempo, eu não posso falar. Tava dando um salseiro na torcida das defesas do Palmeiras. Ele parecia o Ataliba, meu. Até fisicamente ele tá parecendo o Ataliba. Ele jogou muito ontem. Jogou muito. É, mas não se iluda, é jogador pra esse tipo de time. Eu falei que eu vi ontem, no segundo tempo do jogo. Não, mas é. Não, ele bota, ele faz uma festa. Você vai botar ele no Sport, no Curitiba, não vai jogar. Amigão, tchau, fica tranquilo, esquece a minha estatística que o jogo do Goiás depois do São Paulo é contra o Vasco. Até mais, tchau. Obrigado, Sam. Posso mandar um abraço rapidinho? Fala, pode, mano. Manda aí. Abraço pro Rafael Lemos, Bruno Vitor, meu irmão, Alexandre Dias, que estão escutando aqui, mandaram o WhatsApp. Queria mandar um chupa, mano. Ah, pro inferno. E chupa, Domênico, que eu coloquei os caras no cartola do Palmeiras e fui mal. Tá todo mundo... Não chupa você, trouxa. Ninguém mandou ser trouxa. Se dane você. Ô, amigão, do golfinho, oi? Não. Ah. O golfinho, não. O golfinho não pode. Esquece. Tchau. Tchau, mané. Por que as pessoas comem a letra D? Hã? Por que as pessoas comem a letra D? Nossa, come a letra D. É igual moça, vai escutando aí. Vai escutando. Escutando? Escutando. Tô escutando. É. Escutando. Para aí, eu tô falando. Falando. Comendo. Ah, mas comendo. Você toma por base uma pessoa como Mota, uma pessoa. O Vinte falou agora. Com um problema. De... Mas esse é o linguajar popular. Vai chupando aí, né? Chupando. Mas você também come o S. Você também come o R. Eu? Ou você não fala. Nem para e nem prata. Fala pá. Não, mas aí, é gíria, pá, é diferente. Ah, gíria, pá. Pô. Ah, é diferente. O prata também não existe, é só para. O prata também não existe. Ah, mas é gíria, é modo de falar pá. Bom. Agora, você não tá, as pessoas comem o D, pode reparar. Vamos lá, mais ouvintes na sequência sem falando. Parar. Três ouvintes na sequência. O puto bar é muito mais eficiente, né, cara? Não vou ver aqui. Eu falei, tudo de bom. Um beijo pra Júlia, é a filha do bar, que fez cirurgia, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. Um abraço pro bar aí, um beijo pra Júlia. Eu falei pra você. E o bar dorme no pé da cama dela, você viu? Fala com a Aline. Como o São Bernardo. Ele fala com a Aline, é muita informação. O Mota tava nervoso antes do programa. Ele falou, eu vou errar, eu não vou me concentrar. Eu não consigo, é muita coisa. Errando. O Mota, ele ficou de companheiro do marido dele no hospital. Por que o marido dele ficou 2 meses no hospital? Companheiro. Você imagina, era o cara que ficava dando assistência, cara. Ele vai ter trocado o remédio. Você imagina. Trocou a S por Gardenão. Puxou falando, veja a hora de sair daqui. Trocou a S no Gardenão, Motinha. Motinha. Gente, é ele que tá dando. Ele que tá preparando a papinha do ar. Nossa. Chuchu, mano, não vejo a hora de sair daqui, né? Me tira daqui, pelo amor de Deus. Olha, na boa. Ô, Chuchu. Tá, Chuchu, tá com um sorrisão no cafezinho, Chuchu, Motinha. Chuchu. É o Mota que tá fazendo a comida, Chuchu. Na boa, cara. Compra ração pra cachorro e come. Você vai se curar mais rápido. Isso. Porque o Mota não sabe cozinhar. Não sabe fazer comida. Sabe. A cozinha dele é um lixo. Um lixo. Terrível. Vamos lá. Sequência sem parar. Cala a boca, Jacan. Curta a página do Sem Parar no Facebook. Sem Parar Oficial. Jacan, gente boa. O próximo programa lá vai cozinhar pro Palmeiras, velho. É, vai ser lá no Bebão. Vai ser legal. Vai cair. Tô assistindo. Então vão cozinhar na Tem, tem dois, tem dois lá, tem uns três favoritos, Palmeiras, do meu ponto de vista. Verdade. Gosta de naba libanesa. Alô? Naba refogada. Quem fala? Vou falar naba que você vai ver já. É nabo, mas Gustavo. Você gosta de nabo? Você já comeu nabo? Não, nabo não. Nabo é só pra tirar a marca de show da roupa, velho. Que negócio horroroso. Nossa, é ruim. Nabo, nome, tem nego aí que já levou nabo. Gustavo. Ó, Gustavo? Sim. Gustavo do quê, Gustavo? Gustavo Fernandes. Que mais? Só isso. Qual que era o nome? Pera aí. RG, qual que era o nome daquele júri lá, ó? Clécio, era Clécio Fernandes? Fernandes, sim. É Clécio, né? É um mal-humorado, né? Clécio Fernandes, nunca me empurrando. É o que tirava o óculos toda hora. Não é Clécio, ele tirava e empurrava. É Clécio. Não é Clécio Fernandes? Vamos ver aqui. É Clécio. É Clécio. Eu acho que era Clécio Fernandes. Tinha um mal-humorado que era José Fernandes. José Fernandes, aí sim. Agora teve um Clécio também que era mal-humorado. Mas teve o Clécio também. Mas não era Fernandes? Não, teve Clécio também. Deixa eu ver, jurado. E o Petrúcio Melo? Petrúcio Melo morreu. Morreu, Petrúcio Melo tá vivo. Clécio Ribeiro. Ah, Clécio Ribeiro. Aí sim. Clécio também não lembro. Petrúcio morreu quando, gente? Morreu. Petrúcio Melo não morreu, não. Não morreu? Não, fala bobagem. Tem certeza? Absoluto. Estão matando o Petrúcio. Não, ninguém tá matando, estão perguntando. Não morreu, pode digitar aí. Petrúcio is dead. Petrúcio Melo. Não, tá vivo. Melo. Ele tem programa numa dessas TV a cabo. Não tem nada de morto aqui. Rede Brasil. Olha, ó. Aí, pô. Todo sábado, 4:30 da tarde. Você assiste? E o Petrúcio Melo. O Petrúcio Melo é um cara que podia vir aqui fazer o programa. Ele é style, velho. Petrúcio Melo é style. Aí é um programa que um dia que a gente vai ter um evento, mas é que você não foi convidado pra esse evento. Aí você fica aqui com o Petrúcio. Tá bom. Ô, legal, meu velho, e qual que, quantos anos você tem, cara? 1.8, Dodô. Ah, aí, RG. 1.8, porra? Ah, não, mas era com essa idade que ele cantava? Quem? O Tim? Eu gostava tanto de você. Sensacional! Bom, que ele cantava, ele cantou desde cedo, né, RG? Era bom, né? Puta, bom, esse melhor. Era bom, o melhor da história. Ah, pra mim, nacional, o melhor. Tem razão, internacional. Pra mim, o melhor, o maior cantor do Brasil. Verdade. Pra mim, o maior cantor do Brasil. Concordo, sem dúvida. Você não vai perguntar o que ele faz? Não, chega disso. Ele planta, velho. O que você faz, velho? Ele deve estar servindo exército agora. Ah, esse mês que vem eu tenho que ir. Eu tô falando. Servir, jurar bandeira. Então, mas ninguém pega. Já vai jurar? Não, mas você faz o quê? Mas você trabalha? Não, tô estudando. Você tá o quê? Estudando engenharia civil. Estudando. Eu amava como amava os estudantes de engenharia civil. Mas ele não é ainda estudante? Mas vai ser, se Deus quiser. Então canta Coração de Estudante. Não é? É outra música. É boa essa música. Coração Estudante é boa, né? Você chorava, Domênico? Não, não chorava, mas a música é boa. É boa, é. Milton Nascimento, Coração Estudante? É bom. Essa música acha legal. Essa música me lembra muito a morte do... Tancredo. Do Tancredo, né? Essa música ficou... Morte é legal. Não, mas me lembra porque ficou marcada na televisão. Mas a música é bonita. Você não lembra disso? Ah, eu lembro. Olha, cansou de tocar na televisão? Não, eu lembro. Mas a música é chata. Não, não é chata. Tudo é chato pra você. Não, tudo não. É que essa vocês escolhem mais a dele. Tudo é chato. Tem uma que é o concurso que é a Aquarela do Toquinho. A Aquarela é bonitinha. Mas você acha chata? Ó, as crianças adoram Aquarela, seu louco. Tá legal, mano. Puta música bonita, Aquarela. Você é um maluco de falar um troço desse aqui, o Toquinho. Aliás, falta vir o Toquinho no programa. Joga sinuca bem pra caramba o Toquinho. Quero ver você falar na cara dele, que é chato. É corintiano. Quero ver você falar na cara dele. Que a música do cara é chata. Porque a música pro cara é igual um filho. Vem o convidado. Vem o convidado. Vem o convidado aqui. Não é tudo que você tem que falar pra pessoa, porque é indelicado. Até porque isso é pipoca, então. Pipoca, vai pipocar. Convidado aqui sem o pipoqueiro. Presta atenção. Se o cara perguntar pra mim, bem, você gosta da música Aquarela? Eu vou falar, olha, Toquinho, não tenho. Você é um cara muito bacana. A música, eu não gosto. Não significa que eu vou se xingar o cara ou agredir o cara. A música é excelente, essa música. Até porque eu não gosto da música do cara. Não significa que eu não gosto do cara. A música é muito bonita. Sim, tem muito cara aí. Tem muito cara aí. Não tô falando dos caras. Tem muito cara do pagode aí que eu conheço. Eu não gosto da música. Eu gosto, os caras são gente boa. Aliás, falando em cara, gente boa, não sei se é gente boa tudo, mas era um cara que a gente ouvia. Você falou que é gente boa? Não, não. Eu não conheci. Mas faleceu hoje o vocalista do Erva Doce. Faleceu. Hein? Faleceu. Erva Doce. Cantava dois grandes hits. Venenosa. Erva Venenosa. Erva Venenosa. E Amante Profissional. Foi legal pra caramba. Eu não sabia venenosa, tinha mais erva Venenosa, que não é do Erva Doce, né? É um cover. Sim, era um cover do... De uma banda gringa. É, esqueci o nome agora. Me fugiu. Que os Stones também fez um cover. Qual é melhor? Erva Venenosa ou Amante Profissional? Eu vou parar. Erva Venenosa. Mas Amante Profissional é legal. Não, mas Erva Venenosa é 1 bilhão de... Mas a mãe de prisão é legal. Ou também não é legal. Eu gosto de erva venenosa. Mas esses caras têm que parar de morrer, bicho. Porque daí pra fazer esses negócios pra festa da festa. 62 anos. Você morreu com 62. O que tem? É velho? Mas não é mais novo pra ficar fazendo show e pulando no palco. Não, como não? Mas ele morreu com o palco. Ora, tem negócio. O Macaco. Quantos anos tem? Quantos anos? Não, foi parada respiratória. Parada cardíaca. Morreu. Ah, erva doce? Respiratório aqui no site? É, um bode respiratório. Vai, na mesma. Vai. Qual que é o bairro? É, o Beija Mata Fácil, é Jardim Alvorada. Lembra de Alvorada Voraz do RPM? RPM? Boa. Você vai falar que é ruim também. Hã? Não é a música que eu mais gosto do RPM. Mas é boa. Não gosto. Nota. Alvorada Voraz? 0 a 10. 4. 4? É. Ouro, você tá mal também. Você, parece o cara que você falou aí, olhar, o Petrus. Olhar 43. 10. Pô, música. Que nota? Música legal. Hã? Ah. 0 a 10. 8. Música oito? Legal. Pô, 8? 8 é um baita som. O que é 10 então? Do RPM? Ah, do RPM? Ah. Do RPM, olhar 43 é 10. E revoluções. Geladas é 10. Revoluções. Revoluções. Sim, não pode, não é possível, pô. Mas, amigo, o Jardim Alvorado que eu conheço é Santo André. Errou! A gente enrolou aqui, RG. Eu enrolei, te ajudei. RG, não devia estar te ajudando ele. Conhecido, olha Santo quem André. Foi pro GPS. É, brincadeira. Só um minuto, tem dois. Peraí, Jardim Alvorada tem dois. O mais famoso, Santo André. E tem um mais ou menos em Osasco. Errou! Para por aí, para! Time! Foi pro time! Vamos time! Não, peraí, onde é? Não, vou pro time! Peraí, deixa ele falar o quê? Goleada fantástica! Aonde é? Tá louco! Zona Oeste, pô! Perto do Taboão da Serra! Ah, ô trouxa! Aonde? Tá bom! Perto do Butantã, Zona Oeste! Butantã! Pô, mas só um minuto! Só um minuto o quê? Osasco é mais pra frente! Não, mas dá só um minuto! Jardim Alvorada pra lá? Não, é muito pra frente! É longe, né? Tá louco? Pega longe. Tá louco? É. Ei, como assim tá louco? E você faz o quê? Já falei, sou estudante de engenharia civil. Ah, é, a mesma ligação ainda? É. Pura, como a gente enrola. Eu já achei que era outro. O tempo não passa. E viu. A sua piscina tá cheia de ratos. Isso é legal. É legal. 10. É o campeão do século XX. Quem é? Perdão. Século XX. Galo. Não, o último campeão foi nós. E quando tinha acabar esse século, vocês reclamam. Ah, do meu, aí você não vai estar mais aqui, com a graça. Então, não entendo. Lá no céu a gente se fala. Véio. Ah, você não vai. Você não vai pro céu. Não, quem vai sou eu. Não, eu quando eu morrer... Não, não tô com pressão, não. Não, mas eu vou agora. Não, mas eu vou agora, depois. E aí, amigo, que time você torce? Falou Verdão. O campeão do século XX. Verdão, porra. Não, isso aí é uma coisa bem subjetiva. Não, não tem nada de subjetivo. É interpretativo, é bola na mão, não bola. Não. Todos, não, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Tá bom, já. Mas o ouvinte não falou com o que ele trabalha. Ah, já falou. Com o que de novo? Para de ser chato, velho. Porra, mano. Tá viajando? Mais chato que sinal de gordo, velho. Porra. Tá parecendo. Ô, Domênio, quando você fala do Palmeiras aí, velho, eu tô vendo uma matéria aqui falando o porquê do doping do Anderson Silva. De novo? O Anderson Silva, ele assumiu agora aí que ele tomou Viagra. Substância. Viagra? É um concorrente do Viagra, velho. Ah, ele tomou uma substância aí pra aumentar o muque, velho. Ah, eu tô dizendo, viu, velho? Pra aumentar o poder da marreta, Motinho. Esses caras aí eu não sei não, viu, velho? Eu vou falar, hein? E agora? Mas, essa foi a frase do dia. Aumentar o poder da marreta. Não é verdade, mano. Aumentar o poder da marreta. O cara foi dar uma caibrada, Domênico. Aí tomou um bagulho e foi pego no doping, velho. Tá vendo? Esse doping é uma frescura, ele tá acabando com o mundo, cara. Você já usou esse troço, Matinha? Não. Nunca usou? Não, Matinha... Não. Mas, ô, meu velho... Quem nunca tomou uma pastilha que atira a primeira pedra? Fala aí, mano. Você já tomou? Tomou. Já usou? Você. Você não. Pegou mal, hein? Eu tô aqui fazendo questionamento pra vocês. Ah, tá. Eu sou juiz. Olha, se o Anderson Silva precisou de uma, você imagina o mano com esse monte de bomba que ele toma. Deve acabar com a caixa. Não, mas o cara que toma bomba, ele não precisa tomar isso. Não sei. Porque ele aumenta a dosagem hormonal no corpo. Ah, não sei. Mas é verdade, ele tem um excesso de testosterona. Não é isso que eu tô ouvindo falar, não. O cara que fala que quem toma bomba brocha é aquele frango que tem 10 de bíceps e nunca deve ter dado uma caibrada em ninguém. Ah, não. É médico. Quando o Domênico Gato, não é médico. O negócio é o seguinte: o que vai fazer o cara ficar broxa é o período longo que ele toma, porque aí gradativamente o organismo vai deixando de fabricar o hormônio. Mas o seu irmão falou aí que... Aí você vira dependente da droga sintética e aí você tem que tomar por causa da mas seu irmão falou que ele costuma não dar uma pistolada porque ele quer se preservar pra não perder energia. Teu irmão falou isso. Pô, mas é problema dele. Ah, tá. Fala com o cara aí, Dodô. O cara tá 45 minutos na linha. Se vocês acabarem de dando uma aula pro ouvinte aqui, tá mano, de graça ainda. Ô, meu velho, o que que aconteceu com o Verdão, cara? Poxa, meu, eu não sei. Puxa. Eu acho que a fama subiu a cabeça, eu acho. Como assim? Três jogadores. Ah, o Dudu, que não acerta um passe, a única coisa que ele fez foi dar assistência pro gol. O Robinho também, mal pra caramba nos últimos três jogos. O Egídio também errou muito. É, colocar o Natan na lateral direita, tava muito perdido. Tomou bola nas costas o jogo inteiro do Negueba. Não é a dele ali, né? Não era dele. E esse Leandro Almeida aqui, todo jogo ele enterra o Palmeiras. É só você ver, mal posicionado nos dois gols. O primeiro que ele perdeu aquela bola com um tranquinho, caiu. Nem eu caio com aquele tranquinho que o... Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você. Esse Leandro Almeida já tá com uma desconfiança muito grande da torcida, hein? Dodô, eu queria saber quem foi o gênio que trocou o Leandro Almeida pelo Tóbio, que vai ser titular lá no Boca Juniors e... Né? É, o problema, olha, vamos falar sério aqui, o Tóbio, pelo que dizem, né? É um cara que gostava de sair na noite. E uma coisa, Domênico, ele deu uma declaração... Uma pessoa do Palmeiras falou pra mim que essa história foi criada... Pra mandar embora? Pra aliviar um pouco aí. Ele tá no Boca, lá ele é titular. Ele, né? Mas ele é bom, trocador. Ele deu uma declaração. O Boca ele virou titular porque o Boca vendeu o Torciglieri e ele entrou no lugar. É o seguinte, ele deu uma declaração depois do jogo, teria dado, não foi ele, uma coisa, se não me engano, ou no Instagram dele, uma brincadeira depois que o jogo do Palmeiras acabou. Eu nem sei o teor, mas ele já na Argentina já desmentiu, falou que jamais falaria alguma coisa mal do Palmeiras, que não é um fake, não foi o Tóbio, tá? Só pra esclarecer. Eu acho que não, porque ele ainda é do Palmeiras. É, não faria uma bobagem dessa. Tem jogador que faz bobagem, né? É, mas acho que não é o caso. Acho que não. Ô, meu velho, mas você não acha que tá faltando também lá um meia? Porque, também. O Robinho caiu muito de produção. Sim. O Cleiton Xavier, meu Deus do céu, o que aconteceu? Dodô, eu às vezes, eu tenho tempinho pra assistir alguns jogos. Eu costumava acompanhar o Cleiton Xavier no campeonato ucraniano. Só que não é parâmetro, é um clima totalmente diferente, que lá é 9 meses abaixo de zero. Aí já tem uma grande diferença daqui do Brasil, que o verão é 40 graus na sombra. E, ele andava em campo já desde a Ucrânia, enfim. Eu sabia que ele ia voltar, eu sabia que ele não ia jogando tudo que sabe. Olha, vou começar a achar que o Mano realmente tem razão, Mano, você. Não, sempre tem. Um jogador que jogou e fez uma passagem boa pelo time, ele não pode voltar. Não pode voltar, Domênico, não pode voltar. Não dá certo. Olha, é raro, eu não sei, eu não lembro, Mano, juro por Deus, eu tô falando sério. Eu não lembro um jogador de cabeça que voltou e se deu bem. O Ricardo Oliveira no Santos, ele tá bem. O Robinho. Bom, são exceções, né? Não, mas é muito difícil, Domênico. Mas você cria aquela expectativa da primeira passagem. Muitas vezes o cara não pode retribuir. É igual aquela menininha que você era apaixonado no ginásio. Você saiu da escola, foi morar fora da cidade. Aí você vai querer pegar. Aí depois de 12 anos, você retorna pra cidade e fala: nossa, quero ver como é que ela tá. Velho, você vê ela vindo assim, ela parece aquele bicho do Ghostbuster lá, lembra? Aquele não, grandão. Não, bicho do Ghostbuster. Ela vem andando assim até de lado, velho. Não. É verdade. É que aquele pé 10 não, mas pra é verdade, às vezes a maioria das vezes não dá certo, cara. Não dá, você conta nos dedos. É decepcionante. É melhor você preservar aquela história isso, que você construiu, tá certo? Você preserva. Que eu já corri do shopping por causa disso. Então, RG, se voltasse hoje pro São Paulo, ia ser um baita tiro na água, velho. Ia ser um baita tiro na água. Porque o torcedor de São Paulo ia falar, pô, aquele Lugano que vai chegar, aquele cara que jogou. Acho que não vai. Tenho certeza que não. Porque é uma situação física. São 10 anos, hoje nós somos 2015, cara. Nada, principalmente o Atlético. Quase 10 anos. Lugano sou de São Paulo 2015. Ah, tá, sim. Estamos em 2015, não é físico. Mas o Cleiton não foi tão. O Cleiton saiu acho que em 2009, Domênico. Não, no final, foi no meio de 2010. Meio de 2010, Botuga. Então, mesmo assim, são mais 5 anos e meio. Ah, aí. Mas porra, cara, devia ter perdido tanto. Mas para um atleta que fica tanto tempo num campeonato pouco competitivo, onde se treina menos, se pega adversários, com menos recursos. Será que volta a jogar ou não? Não, depende. Se ele não tiver nenhum problema físico, com o tempo ele vai pegar o ritmo. Mas até ele pegar mas o demora, ritmo, hein? Os caras vão passar por cima dele, velho. Os caras vão pisar na cabeça dele. Mas tá passando. Então, estão passando já. Aí que tá o problema, né? Fala aí, velho. Fala. Eu, é claro... Você espirrou? Hã? Você espirrou? É um não. Pigarro. E vou dizer uma coisa, hein, por incrível que possa parecer, o Palmeiras perdendo três jogos, ele poderia. Perder os três. O Portugal, ele estava em terceiro. Ele perdeu os três jogos e ele foi caindo, né? Sim. Gradativamente. Ele foi caindo gradativamente. Mas ontem, vencendo o jogo, por incrível, ele voltaria a terceiro lugar. Ele voltaria pro terceiro lugar. Claro que tem o jogo do Grêmio ainda, e o Atlético. E se acontecer qualquer coisa aí, o Palmeiras perderia ficar aí pra quarto. Mas mesmo assim, cara, tava no jogo aí. Pro Palmeiras, um bom negócio é um empate do Atlético e Grêmio. Porque ninguém foge muito. Fica ali, aquela coisa. Porque se o Atlético também ganhar, tchau. Olha, Portugal, vou dizer uma coisa pra você. Era bom um empatezinho. Pô. Olha, Portugal, na altura do campeonato, qualquer coisa. Porque qualquer o Palmeiras hoje, ele precisa ganhar os seus jogos pra não depender e ficar torcendo dos outros. E contra o Flamengo, é perador de Flamengo? Ele precisa ganhar agora. Precisa ganhar. Precisa ganhar o jogo. Só que às 11 horas o Palmeiras não vem jogando bem. Às 11 da manhã, Não vem jogando bem. Ele perdeu dois jogos, nos dois teve que perder os dois. E os dois foram aqui na arena. Você quer meu palpite pra esse jogo? Porra, cara, é impressionante, cara. Tá jogando muito mal. Olha, Sombra, você é agorento, hein? Não. Você é muito agorento, é. Ó. Olha lá, ó. Eu não vou nem analisar tecnicamente. Essa cadeia hereditária. Empate. Quem? Você sabe por quê? Não, é verdade. É verdade. Você sabe por quê? Por quê? Nos últimos cinco jogos. Eu tô ficando com uma raiva disso aí, velho. Puta que lá vida, velho. Você não fala uma vitória pra nós. Mas peraí, olha o nosso time. É que também não ganha três, filho. Você precisa ganhar. Você acha que o problema do Palmeiras é físico? Eu acho que não. É físico. Você acha que é um time que tá cansando? Não. Olha, ô Benjamin, então não é possível, porque o primeiro tempo o Palmeiras tá ridículo. Então já cansou no primeiro tempo, porra? É. Não joga, cara, no primeiro tempo, cara. De todos os times, só dois times nos últimos cinco jogos não tiveram nenhum empate. Todos os times, menos dois nos últimos jogos, não tiveram nenhum empate. Palmeiras e Flamengo. Então, Fluminense e Palmeiras. Então é muito normal que um desses times, ou os dois, empatem no próximo jogo. Dodô? É natural, porque assim. É evidente. É verdade, Dodô, mas é a mesma consequência. Mas tem que ganhar, né? Porque assim, olha, gente. Empatar, O empate é natural. Ontem, por exemplo, tinha que ter empatado. Mas o próximo jogo do Fluminense é com o Figueirense no Maracanã. E daí? Quem garante? Tem que ganhar, E daí? Fluminense, aliás, o Argel saiu. Foi pro Inter. Mas nada garante também que o Figueirense não possa lá empatar. Pode ser. Mas a probabilidade é maior que o Fluminense vença. Agora, veja bem, eu não acredito que chegando na segunda-feira, ou Fluminense ou Palmeiras, um dos dois, tenham empatado. Não acredito. Ô, Dodô. Fala, velho. O título, nessa maneira, já tá muito difícil. Só que tem aquele último pingo de esperança, porque o Palmeiras pega, depois o Flamengo pega o Atlético Mineiro. E depois pega o. Tô letrando. O Atlético Mineiro é lá, hein? Maravilhoso. E dependendo do que acontecer nessas rodadas aí, eu não sei não se o Atlético não vai ter que vencer de todo jeito, hein? Aí depois ele pega o Joinville, o Goiás, aí depois o Corinthians, que também tá na briga pelo título. O Joinville vai ser aqui, o Goiás é lá. E o Palmeiras e o Corinthians aqui. É aqui de novo. Se o Palmeiras consegue ganhar do Atlético e do Coritiba, volta a brigar pelo título. Só que se eu acho que se ele perder pro Atlético, eu acho difícil. Depende do que vai acontecer também nos outros jogos da última rodada. Também. Rodada do Galo, mano? Depois deixa aí que ele pega. Ele pega agora, hoje, ele pega o nosso. Grêmio depois. Quem que é? Acho que é Peradoche, hein? Chapecoense. Fora! Você diz o quê? Chapecoense, tem razão. Chapecoense fora. É difícil o jogo. Na última, Na última, Chapecoense fora. É difícil o jogo. Mas na última rodada o Atlético vai pegar. Ah, você tá falando agora? Agora. Último jogo. O RG respondeu. 19ª essa daqui. Mas é difícil. Chapecoense fora. É um jogo difícil, cara. É o Chapecoense fora. Chapecoense fora. Mas, ó, o Atlético ele fecha com a Chapecoense em casa. E o Corinthians pega quem, mano? O Corinthians na última rodada vai pegar o Atlético. Os dois jogam fora. Não, então, agora sim, mas quando fechar o calor... engraçado, os dois jogam fora com dois times de... Na rodada 38. De Florianópolis. Mas, ó, quando for fechar o Campeonato Brasileiro, tanto Corinthians contra o... Santa Catarina. Tanto Corinthians quanto o Atlético Mineiro, quando forem fechar o Campeonato Brasileiro, vão pegar duas babas. O Corinthians vai pegar o Avaí em casa. E o Atlético Mineiro. Se ficar pra última rodada e quem tiver na frente, leva. Tem que fazer o resultado. Não, se leva. Mas pode ser que o Avaí aí, não o Chapecoense, esteja lutando pra não cair. Mas na rodada que antecede essa última rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ele vai estar contra o Sport jogando em Recife. E o Atlético Mineiro vai estar pegando o Grêmio jogando no Sul. RG. Pior. RG. Diga. Vai ser complicado. RG. Diga. Você acha que o Vasco vai cair? Tem tudo pra sim. Tem dúvida? Você tem alguma dúvida? Não. Tem um segundo turno inteiro pra frente. Então. Só perguntando. Mas presta atenção, Benjamin. Mas tem tudo. Se o Vasco, mais cinco, o Vasco precisa se despedir do ouvinte. Então vamos se despedir do ouvinte. Um abraço, amigo. Tudo de bom, viu? Posso mandar uns abraços aí rapidinho? Então a gente vai fazer uma enquete. Sombra, ele pode mandar abraço? Pode, claro. Manda abraço, tá louco? Manda. Tudo bom? Manda. Bom, então eu já sou voto vencido. Manda, velho. Então, só antes de dar os abraços, eu só queria dar os parabéns pelo programa que você e o Mano faz lá na Fox. Na Fox. Muito obrigado. Eu assisto todo dia, eu acho bem engraçado, principalmente o Flávio Gomes, que tá sensacional esse ano. Muito obrigado, amigo. Valeu. Então, os abraços eu vou deixar pro Sérgio da Futeliga, que é parceiro meu e do meu pai. Conheço também. Ah, um abraço aí pro Sérgio. Abraço pra galera da Futeliga que ouve a gente todo dia. E pro Sérgio especial que eu conheço, você é parceiraço. Então, eu vou dar um abraço também pra minha família que tá aqui embaixo na sala me ouvindo. Eu vou dar um abraço pro Pierre da faculdade, que ele também ouve todo dia, o Rodrigo, o pessoal da minha sala, o Arthur, o Juan. E é isso. Muito obrigado. É a primeira vez que eu ligo, eu tô nervoso pra caramba. Não, relaxa, velho. A primeira vez que eu assim. São sensacionais. Eu ouço todo dia antes de entrar na faculdade, que no momento eu tô de férias, eu volto semana que vem. Pô, sensacional. Mano, hoje é dia 12 de agosto, você tá de férias? É, só pra você. Mas eu entrei tarde. Que semana de saco cheio em agosto? Você tá louco? Semana de saco cheio em outubro. Semana. Imagina, acabou de sair das férias de julho, tem... Não, senhor. Semana de saco cheio em outubro. É outubro. Que geralmente é na semana do dia dos professores. Acabou de sair as férias de julho, tem semana... Você tá louco, Mota? Um abraço, amigo. Muito obrigado. O Mota vive no ano de saco cheio. E se o saco tiver enchido antes? O Mota não tem... Tchau, amigão. Por que o Vasco não cai, Dodô? Eu acho que o Vasco cai, Benjamin. Eu vou dizer pra você o seguinte: o Vasco tem quantos pontos hoje? 13. 13. Não é 13 pega... ou não? Não sei. Não é 12. O Vasco é 12? É 12, não é? 13 pontos. 13. O Vasco pega 13, o Curitiba. Tem 13, o Curitiba tem 15. Ele pega o Curitiba na última rodada, correto? Agora, esse fim de semana. Vamos aí na melhor possibilidade que o Vasco vença. Nossa. Ele vai a 16. 9 fora. 16. A nota de corte pra não cair é 45, não é? Normalmente. Ah, nesse torneio não vai ser, não. Vai ser bem mais baixo. Né? Mas não conta com o ovo lá, né? Eles não vão ganhar tanto. Portuga, não conte com o ovo lá. Mas os times são muito ruins. Vamos nos colocar na nota de corte. Com referência, pode deixar 45. Tá bom, deixa 44. Vamos a 45, como é, pô. Não vamos degringular. É um ano ou outro que acontece uma coisa ou outra. Então o Vasco, pra 16 pra 45, façam suas contas quanto dá. Quando dá? Que é a pergunta? 29. É, 29 pontos num turno. Que o dobro. Se ele fez 16 num, 29 pontos hoje, qual que é a porcentagem que tem de 29 pontos hoje? Praticamente do... De quem? Do Atlético Paraná? Sei lá. É, de um time perto 29 do G4. 29 é Atlético Paranaense, que tem 53,7%. Ele, então, vai ter que ganhar a metade dos jogos. Um time perto do G4. Pô, é isso aí. A metade dos jogos, presta atenção. A metade dos jogos. Caiu. Mais da metade dos jogos. Um pouquinho mais que a metade. Que é? Mas o time é ruim. A metade, é? Um pouco mais que a metade. E quanto que é a metade de 2 mais 2? Metade de 2 mais 2 é 3. É isso aí. Agora, lamentável ontem também, é verdade, lamentável ontem o torcedor, que parece que foi do São Paulo, que jogou uma garrafa d'água no Luiz Fabiano quando ele estava descendo do ônibus. Você viu? Vocês viram a cena? Não, eu vi, é lamentável. E por incrível que pareça, você vê a cena, o jogador de São Paulo está descendo, todo mundo desce reto, batido. O único que ainda olha e acende e dá um sorriso pra torcida é o Luiz Fabiano. Então, por isso que o torcedor jogou uma garrafa d'água nele que quase pega. É, e aí a esposa do Luiz Fabiano foi lá nas redes sociais, lá no Instagram, no Twitter, falou: não aguento mais, ele tem que ir embora mesmo. Sacanagem com o cara isso. Sacanagem com qualquer um. E ele correu, jogou bem, se dedicou bastante. E foi o melhor jogador no último jogo. E é sacanagem com qualquer jogador, não é? Porque foi no caso dele. Não gosta do jogador? Vai. Vai, mas não, a gente não pode ficar numa sociedade onde as pessoas querem resolver as coisas na base da agressão. No braço, mano. É lamentável. Continuando o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Baixe já o aplicativo Sem Parar e aproveite tudo que a vida tem de melhor. Sem parar, até no seu celular. Aí, aproveitar e mandar um abraço pro meu amigo Frigo. Como é o nome? Frigobar? É. Ah, tá. Alô. Boa noite, amigão. Ó, bons tempos. Boa noite, quem fala? É? Walter. Ó, bons tempos. Walter. Walter com V ou com W? Walter com V. Lembra do Walter Mercado, né? Verdade. Ele é de amigos discípulos. É verdade. Walter do quê? Walter Paulino da Silva. Quantos anos, Walter Paulino? Zé Paulino? 5.3. É parente? Não, é, meu avô chamava José Paulino, mas não é o da... É o dono da rua, não. O avô dele é o dono da rua, velho. Tá bom, ah, não é, RG. Não. Me ajuda aí, ô! É G5.3, hein? Ah, mas bom mesmo é o Walter, né, velho? Walter? Ele o... Qual? Do rock lá, o Roger Walter? Roger Walter. Esse, ah, é. Roger Walter, é legal. Roger Walter, sensacional. Ah, Domênico. É bom, do Pink Floyd, é muito bom. Esse sim. Esse sim, bom, bom, bom. Falta o Benjamin Franklin também, é ruim. Sabe o seu sombra? Ele praticava um esporte, você não sabia? Pink Floyd. Esse cara, sabe qual era o esporte? Ah, o halterofilismo. Ah, ele era. Foi muito bom. Nota do Pink Floyd. Muito melhor que o velho, hein, será? Seria mais engraçado se fosse Walter Ofilismo. 10. Qualquer coisa. Hã? Qualquer música. 10. Chupa do Mendo. A banda mais inteligente da história da música. Chupa do Mendo. O velho e o bairro. É fácil, Grajaú. Grajaú? Mas Grajaú já falou. Tem uma rima. Grajaú é Zona Sul. Exatamente. É. Exatamente. Vai, e o time? É, o nome já diz tudo, né? Paulino. São Paulino. Ó. Oh. Ó. Oh. Oh. Oh. Oh. É verdade. Ô, seu Walter, você viu que coisa, né? Arremessando garrafa d'água no Luiz Fabiano. Feio isso, né? Os idiotas, né? Não tem... O cara, tá, pelo menos, ele tá... Depois dessa confusão toda dele ir, não ir, ele ainda tá jogando bola. Eu tô achando que ele tá bem. Eu gostaria que ele continuasse, se ele tivesse. O Luiz Fabiano, acho que ele é um cara que daria dar bons frutos no São Paulo, né? Mas se precisa fazendo isso, acabou o cara. É, o São Paulo anunciou a desistência da contratação do Valdívia, né? Então, eu ouvi uma entrevista hoje à tarde do Ataíde. Sim. Tá? E a realidade é uma só, não tem nada a ver com o contrato lá com os caras não, viu? Tá, realmente são os cardeais lá que não quiseram, porque no contrato rezava que ele poderia ir... Traçou o destino dele. Ah, então sem ouvir o Ataíde Gil Guerreiro, eu tinha razão. Exatamente. Eu ouvi a entrevista dele hoje à tarde e ele falou que não tem nada a ver com o contrato, não. É. Chegou mesmo a conversar, mas que realmente ficaram os cardeais lá, o pessoal que não aprovou lá, por isso que ele não foi para São Paulo. Tá, então beleza, cara. Mas e você? Você ficou feliz com isso ou não? Fiquei. Ficou, né? Ah, lógico. Eu também não, olha, não vejo vantagens e não... Ah, não tô falando isso agora, eu falava antes, né? Só pode parar com essa história de trazer jogador porque tem nome. Tem que trazer jogador que tem nome desde que tenha sido produtivo no passado recente. Será que isso aí ajudou o Ganso a correr um pouco mais ontem? Acho que não é o tipo do jogador que fala, ah, vai trazer o cara? Tá bom, traz. Eu só quero receber o meu. Não acho que faz correr, viu, Benja? Não. Eu acho que o São Paulo está no caminho certo, as coisas estão acontecendo. E eu acho que se ele usar o Valdívia, poderia desagregar, né? Eu acho que não seria uma boa, não. Acho que não iria somar, não. É time lindo, o cara não joga nunca, vai falar pra quê? É, eu só entenderia também o Valdívia no São Paulo se o Ganso tivesse saindo. Os dois, porque o Kit Valdívia, olha... Mas eu acho que é uma possibilidade, isso acontecer do Ganso sair, né, na janela do meio do ano, do final do ano. É uma parada, Valdívia é uma parada. O Ganso, depois do jogo contra o Corinthians, falou, infelizmente, o negócio com o Orlando City não deu certo. É que pra ele, financeiramente, era bom. O Ataíde perguntou pro Osório sobre o Valdívia. E ele falou que gostaria assim, que fosse aquele da Copa América e tal, e ele perguntou sobre jogar com o Ganso. Ele falou que daria um jeito de os dois jogarem juntos. É. Imagina os dois jogando mesmo. Valdívia e Ganso no mesmo time. Aí ele tem que ter Dunga e Mauro Silva de volante, os dois. Eu sinceramente, é o seguinte, quando você acaba juntando muito nome num time, você acaba ficando refém dos nomes, cara. Se bem que eu acho que o Osório, ele é um cara super capacitado, eu acho que ele é um cara que ele tem uma visão diferente, ele sabe fazer esse rodízio aí, né? É capaz até de que ele soubesse como fazer essa parada aí, mas você ficar refém de nome de jogador para poder montar uma equipe, eu não acho isso legal, não. Porque... Eu acho que iria para estragar o ambiente. Eu acho que o ambiente tá bom, o time tá começando a ser entrosado, começando a dar liga, e um cara desse não sei se ajudaria, né? É, o cartaz que o Valdívia deixou aqui no mercado aqui não é legal, né? Não é legal. Ainda mais depois dessas entrevistas que ele deu. Não, o kit dele é complicado. Mas aí aquele o negócio Marco... da mulher que tá se separando. É aquele negócio da mulher que tá se separando, Sombra. Ah. É, o São Paulo, se ele contratasse o Valdívia hoje, seria talvez aí mais pelo fato de dar uma alfinetada no Palmeiras do que pela bola que o Valdívia tem jogado. É verdade, é verdade. O Valdívia hoje é um jogador... Também, não, então, você mas o amigo... alfinetando o Palmeiras, não sei o que, eu ia ganhar o que com isso. É, então, mas tem aquela guerra de egos aí dos dirigentes dos dois times. O Valdívia, ninguém pode contestar a bola que ele joga, ele sabe jogar bola, ele é bom jogador. O problema é que ele joga quando ele quer. O Valdívia é aquele cara que no custo-benefício não tem valido a pena, pelo menos no Palmeiras ele tem mostrado isso. Mano, mas na Copa América, que era vários jogos seguidos e precisava, era pegado, todos os jogos muito pegados, ele jogou. A qualidade dele não se questiona, precisa ver se ele tá afim. Se um time fizer ele tá afim, chega, aí sim. Chega, não, essa história jogar, de jogador que você precisa analisar e falar assim, ó, precisa ver se tá afim, chega, bicho. Isso aí tem que parar no São Paulo Futebol Clube. Jogador que você tem que escalar e falar assim, ah, mas precisa ver se ele tá afim. Aí eu concordo. Para com isso. Para. Esse negócio de ficar dependendo do jogador. Se tá afim, vocês estão de brincadeira. Mas o Valdívia é assim. Tem que trazer jogador, assim. Que você tem que ver o scout. Deixa eu ver aqui o ano passado. Ah, beleza. Ah, participação, quantas roubadas de bola, quanto ele percorreu por jogo, quantos minutos ele atuou, quantos gols, quantos passes certos. É isso que tem que medir um jogador para vir para uma equipe. Tem que parar com essa história, não, olha, o cara joga bem, ele dá bons dribles, ele jogou quando? Ah, quando ele não. Quer. Ah, mas olha, mas quando ele quer... Mas sabe o que eu acho complicado, Sombra? Sabe o que eu acho complicado? Ele é desse jeito. É, ele é assim. O fato de algumas pessoas defenderem... Ele joga pra caramba. O que, que é complicado? É, o fato de algumas pessoas defenderem essas situações, ah, mas precisa ver se o jogador quer. O que o cara precisa querer, velho? Ele vai jogar num clube top, o cara vai ter uma estrutura toda a seu favor, ele vai receber um alto salário. É, precisa mais do que, cara? É brincadeira, tá representando, né? Milhões, pô, de torcedores. Mas aí você tem que falar. Sabe por com ele, Sombra? Mano. É, essa semana aí, o Marlone, ele deu a declaração lá pro Benja, ela tá conversando com o pessoal, falando a respeito da vida dura que ele teve. Sabe, muitas vezes, cara, o cara às vezes comeu lixo, o cara ele foi rejeitado pelos pais, o cara foi adotado. Claro, O cara comeu o pão que o diabo amassou, literalmente. Chega numa fase da vida, velho, que o cara não pode se dar o luxo de falar, não quero isso, não quero aquilo. Que nem jogador quando... Ai, eu jogo de quarta e domingo e tô cansado. Sabe o que cansa, velho? O cara acordar 4:30 da manhã, pegar 3 conduções pra chegar numa obra e trabalhar o dia inteiro. Cara. Concordo. Isso não é hipocrisia, não, Benjamin. Você teve um exemplo vivo na tua frente na segunda-feira. Quando eu falo isso, você me chama de hipócrita? É, o cara tem toda a razão. Assim embaixo. Passa muita mão na cabeça de jogador, cara. Uma vez eu perguntei isso pro Amaral. Uma vez eu perguntei isso pro Amaral, ex-Palmeiras. Lembra do Amaral? Sim, o coveiro. Amaral falou assim pra mim, meu, eu era coveiro. Vocês tinham que ter batido palma pro mano aqui, porque ele falou a verdade. Obrigado, Domênico. Sim, senhor. Muito obrigado. Eu bato palma pra ele. Eu bato. Muito obrigado, Domênico Gato. Só falta iniciar sozinho, vou ficar sozinho, sozinho aqui? Não, pode ninguém ficar. Vai bater. Pode ficar, sabe por quê? Quem não merece? O mano. Não merece. A declaração que ele deu não merece. Ô, Domênico, obrigado, porque eu sei que as suas palmas são sinceras. Sim. Se as palmas viessem do Benja, eu ia recusar. É hipócrita, são hipócritas, é isso. Hã? Nossa, olha, gostinho. Não, que eu não ouvi. Peraí. Eu não ouvi. Seria de coração? Fala com o rapaz. Nossa, fala com o rapaz. Seria, é de coração? Tá cortado o microfone. Não, já tá ligado. Cortou, ele cortou. É, seria de coração? Fala com o rapaz. Não. O rapaz quer falar aí. Fala, Walter. Não tem, não. Nossa, eu queria um detalhezinho, né? Como aquele Thiago Mendes jogou ontem? Então, cara, mas assim, eu tava falando agora há pouco, cara, o pessoal falando, destacando o protagonismo do Pato uns tempos atrás, etc e tal. Sinceramente, hoje, nos últimos jogos, eu não tenho visto aí um protagonismo de um jogador. Acho que o coletivo... Não, eu acho que onde... pode falar. É que eu acho que o São Paulo coletivamente tá bem, vários jogadores estão atuando bem. Entre eles, o Thiago Mendes, Ele que jogar improvisado, ele não perdeu não perdeu um lance ontem. Ele não na lateral. Ele não perdeu um lance ontem. Ele foi, nossa, no primeiro tempo ele arrebentou, acho que o melhor em campo pra mim foi o Thiago Mendes. Isso é legal, é bom quando você fala, pô, achei o Thiago Mendes, a outra vai lá, não, o Breno, o Luiz Fabiano, o Ganso, sabe? É sinal que o todo foi bem. É, porque quando só um ou dois é que se destaca, você fala, pô, se esses caras não jogar, ferrou. E quando é só o goleiro? O goleiro foi bem, pegou. Aí você vê, olha, ontem não jogou o Centurion, não jogou o Michel Bastos, não jogou o Rodrigo Caio, né? O Carlinhos entrou no final do jogo, né? Então você vê... Então, mas... O Carlinhos tem um tempão sem jogar e não joga e põe o Reinaldo. Me insiste muito esse Reinaldo, ele é muito ruim esse Reinaldo. Agora sim, o destaque negativo do jogo realmente o Reinaldo. Reinaldo é. Meu Deus do céu, é triste, né? São Paulo não tem nenhum jogador na base, Sombra, pra colocar nessa posição? Tem, mas eu acho Mateus que. Matheus Reis. Matheus Reis, sim. Mas eu acho que assim, o Osório, acho que ele não quer dar uma desprestigiada no Reinaldo, sabe, mano? Sim. O Reinaldo é pior que o Carleto, que tá no Botafogo. Eu acho. O Carleto não é um jogador, não. Então, ele é pior, na minha opinião, ele é até pior que o Carleto. Volta, Cortez. O Reinaldo é pior que o Carleto. Não, volta, Cortez, você também tá ligado. Não, Cortez não dá, hein, velho. Tá louco. O que você levou? Dita aí no Google. Cortez, tá jogando onde? Não vou ser Cortez nesse ponto. Seu Walter, um abraço. Deixa aí seu palpite pra São Paulo e Goiás, jogo de sábado. Eu acho que vai ser uns 3-0. 3-0 é bom, hein? 3-0. 3-0. Pode ser vários jogos, 3-0. E eu queria fazer um merchan. Faça. Por favor. Só uma valinha Bozano me garante barbear fenomenal. Ô, que beleza, hein? Ganhou um kit Bozano, Cortez, tá bom? Cortez está no Japão. Informação. E eu queria mandar um abraço, pode ser, Sombra? Pode. Mandar um abraço pro meu irmão Mauro, pro meu primo Bruca, né? Pro meu sobrinho Léo. Tá? E o pessoal da Luceira Rosa Amarela, já estive aí já uma vez, levei um salgado pra você aí e tal. Um abraço pro pessoal da Luceira Rosa Amarela. Sempre bem-vindo. Tá bom? Falou. Beleza. Eu vou ver se quando eu for buscar aí o meu kit, aí eu vou levar um salgado pra você. Traga. Por favor, obrigado. Olha. Hoje ninguém trouxe nada. Nesse momento, nesse fim de tarde, começo de noite. Dizer, viu, a fome aperta. Faz uma falta. Ah, esquece de nós, velho. A galera cheia aqui, ninguém trouxe porra nenhuma. Os amigos do estúdio lotado, ninguém trouxe nada. Diga, Walter! Só uma coisinha, você lembra que você estava uma semana atrás, que estavam fazendo seleções, né? Cada um fazendo seleções do seu time de coração e tal. E você falou do São Paulo, tem um cara aqui jogando São Paulo, não sei se você viu jogar, que eu jogava, achava que jogou pouco, mas jogou assim, pouco tempo, né? Mas jogava muito. Você lembra do Bezerra? Claro, Bezerra. Zagueiro. Pô, aquele Bezerra jogava muito, aquele zagueiro, né? Não sei se aquela época que tá falando sobre as seleções de todos os tempos aí, eu colocaria o Bezerra na minha, viu? Ah, foi bom zagueiro, é verdade. Foi bom zagueiro, mas assim... Seleção dos melhores. Mas eu não teria como colocar ele no lugar de Ricardo Rocha, de Dario Pereira, do Dias, que jogou no São Paulo, que o RG viu. Meu amigo Carlos... Eu vi o Roberto Dias jogar. Meu amigo Maurício Matalão colocou o Dacen. Você viu o Roberto Dias jogar? Eu vi. E jogou menos que o... Quantos anos você tem? Que o Bezerra? É, mas o 5.3, o RG. Mas eu só que o Roberto Dias, eu ficaria o Roberto Dias com um volante. Ah, entendi. Era volante, entendeu? Mas jogou menos que o Dario Pereira e o Ricardo Rocha. Jogou mais que o Dario Pereira e o Ricardo Rocha, o Bezerra? O Bezerra era muito bom, viu? Não, eu sei que era bom, mas é. Ah, mais que os outros. Não. Domênico, muito bom, Bezerra. Bezerra, Domênico, por favor. Era bom, mas não. Bezerra. Era bom, mas não jogou mais que o Roberto Dias. Como é que era? Nossa, Bezerra sua tá meio afone. Meu amigo Maurício Matalão faz uma pergunta pra você, Sombra. Olha que benja, pergunte ao Sombra: Seco, Gacen ou Oscar? Tá louco, pô. Olha, Matalão, nenhum dos dois. Marião foi melhor. Baranho. O Estevão Baranho. Arlindo foi melhor. Um abraço, viu, Walter? Jurandir, O Estevão era truculento, não era bom. Jurandir. O Ronaldão? O Estevão era razoável. Razoável. O Ronaldão era melhor que ele? O Ronaldão? É. O Ronaldão. Antenor. O Ronaldão era melhor, era melhor. Você não melhor. Viu o Jurandir? E o Antenor, lembra do Antenor? O Antenor também. Também era mesmo nível. Você viu o Jurandir? Não, né? O Jurandir, não, aí eu era muito, muito criancinha. Eu vi o Jurandir, eu vi a final de 71 São Paulo e Palmeiras. Mas, meu, você só pode falar isso na próxima participação. Pô, já encerrou, velho. Não, deixa o cara. Já. Um abraço. É tão difícil falar, deixa falar, pô. Eu sei. Cara, falar, porra. Não, mas é que a gente tem, político. Nós temos as limitações aqui, viu, seu Walter? Mas obrigado, tá, viu? Certo. Falou, Sombra. Falou, tudo de bom. Obrigado. Sensacionais vocês, hein? Valeu. Valeu. Tchau, tchau. Crianças. Eu sei que vocês são tudo novo, tá? Mas falar desses momentos do passado, eu curto demais. Mas é que a gente tem o nosso timing aqui. Você sabia que o Sem Parar tem uma página no Facebook cheio de dicas pra você curtir ainda mais os momentos com as pessoas que você mais gosta? Isso porque o Sem Parar acredita que o importante mesmo é aproveitar cada minuto da vida. Um estímulo é sempre bem-vindo, não é verdade? Então, com apenas um clique, você pode receber a inspiração que precisa para conhecer lugares diferentes. Curta a página do Sem Parar no Facebook. É fácil! Sem Parar Oficial. Anotou aí? Sem Parar Oficial. Estádio 97 também tem oferecimento de Eliar. Muito além da partida. Esser construindo com valor. E o oferecimento de Bozano, desse menino. Esse menino que é um valor inestimável do Estádio 97. Muito obrigado. O menino do pão líquido. Não, do peso líquido. O menino que come leite e bebe pão. Nossa, ontem com a minha explicação aí do pão, aí eu jorrei em vocês aí. Ah, maravilhoso, mano. Jorrei em vocês. Ele compra um litro de pão. E bebe o leite. O homem não perde aquele jeitão de garoto, é ou não é? Somos imbatíveis no videogame quando jogamos com a molecada, nunca dispensamos uma partidinha de futebol junto com os amigons, mas na hora de se cuidar, vocês já sabem, né? Nos cuidamos como homem. Por isso, a Bozano Inove traz uma linha completa com novas fórmulas e embalagens pro homem se cuidar, cara. São produtos pro barbear como cremes, espumas e géis, que contam com a exclusiva tecnologia B-Effect, que vai proteger e hidratar sua pele, velho. Portuga, você precisa de um B-Effect. Verdade. Cara. Tá só o caco, velho. Bom mesmo. Nossa Mas senhora. Mas vou melhorar. Outro dia o Portuga esbarrou no meu braço, arranhou meu braço inteiro, cara. Com a minha pele barba. Dele, nossa, tá áspera, hein, Portuga? É verdade, mano. Tem também modeladores de cabelo em gel, cola ou cera, pra você deixar o seu cabelo do jeito que você quiser, cara. E além de tudo isso, a Bozano traz uma grande novidade, hein? A linha de desodorantes antitranspirantes com 48 horas de proteção. Oferece muito mais performance pro seu dia a dia. Vai levantar o braço. Agora você não vai matar quem tá embaixo, velho. Você não vai estar com aquele cheiro de lixo quando pinga na sala, sabe? Aquele líquido nojento. Chorume. Chorume, velho. Nossa, chorume não dá. Você vai estar cheirosinho, cheirosinho. Eu garanto. A nova linha Bozano garante pra você muito mais tecnologia, praticidade e modernidade. Bozano. Jeito de garoto, cuidado de homem. Muito bem, vamos falar aqui de seleção brasileira. A seleção brasileira que foi convocada. Jogos preparatórios aqui da seleção em setembro. Oba, e aí? Puta, graças a Deus. Meu Deus do céu. Meu pai. Deus é pai. Meu Deus do céu. O VAR chegou, graças a Deus. Só falta. O VAR chegou. O VAR chegou. O VAR chegou. Então, uma notinha foi bem. Ei, volta. Você não vai mandar, né? É que a gente tava aqui, a gente tava aqui. Ele vai chorar lá, agora ele foi chorar lá. É que a gente tava aqui. A gente tava com o auxílio aqui de um estagiário. O cara saiu chateado, porra. Vocês não têm noção o que é que a gente ser aqui auxiliado por um estagiário. Pro PQP. O cara saiu chateado. Meu Deus do céu. Saiu chateado. Ele tem déficit de atenção. Bah, que desespero que foi, bah. O cara coloca as fichas tudo errado, bah. Não, não pode ser. Eu fiquei com medo, cara. Eu juro, fiquei com medo do programa. Hoje não consegui entrar. Sabe o que o Mota perguntou pra mim? Você não vai acreditar. O quê? Pô, que horas que entra o break? Eu falei, o chucro. Não tem break no estado do momento. Mais importante é assim, a Júlia tá bem. Já tá em casa. Já tá em casa. Tá? Ah, então é graças a Deus. Ah, já tá em casa. Graças a Deus. Legal. Respirando melhor? Respirando melhor. Boa. Graças a Deus. Aí é o que vai. Aí é o que vai. Viu? Boa, Julinha. Saudações à família. Viu aí, ô Ferradura? Umba. Coitado do Mota, mas vocês também acabaram com o rapaz. O Sombra parecia urna eletrônica. Tudo que o Mota falava, ele confirmava antes de falar. Confirma. Porra, não é possível vocês. Não faz isso. Você gosta, leva pra tua casa. É muita alegria numa semana só, cara. O Tricolor ganhou ontem, o Bá voltou. Putz. O joga contra o Goiás a próxima. É, jogou contra o Goiás. Estádio 97, vamos trazer a escalação, a convocação da seleção brasileira. No oferecimento de Epocler. Seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom? Deixa eu te perguntar, se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Tô na lista. Hã? Tô na lista de quê? Você tá na lista dos técnicos que tem decadência. Eu não acho. Você falou muito, chegou de projeto que eu vou mal. Eu vou dar volta por cima. Mas fechou, cala a boca. Amo vocês. Olha aí, goleiros. Jefferson do Botafogo, Marcelo Groy do Grêmio e Alisson do Internacional. Zagueiros, Davi Luiz, Marquinhos do PSG, Miranda... da Inter de Milão e Gabriel Paulista do Arsenal. Laterais, Daniel Alves, Felipe Luiz, que voltou pro Atlético de Madrid, Danilo, do Real Madrid, e Douglas Santos, do Atlético Mineiro. Meias, Luiz Gustavo, do Wolfsburg. Esse jogou a Copa, né? Sim. É, Fernandinho, do Manchester City. É, Elias, do Corinthians. Olha, vai desfalcar, hein? Ramírez, do Chelsea. Essa é a CBF, sempre ferrando o Corinthians. Esse campeonato é igual 2005, mano. Olha esse que cara de pau. Esse campeonato é 2005, Domenico. Troféu pai, óleo é? De peroba pro não menino. É? Tirou um dos melhores jogadores no meio campo do Timão por dois jogos. É. Olha, Oscar... vai desfalcar contra o Palmeiras e contra o Grêmio. Oscar do Chelsea. Mas contra o Palmeiras ele vai mal. Ele tem que jogar. Ah, Oscar do Chelsea, Firmino do Liverpool, William do Chelsea. Pô, três do Chelsea, hein? É, Kaká do Orlando City e Lucas Lima do Santos. Ah, o Lucas. Atacantes, Lucas Lima. Atacantes, Neymar, Lucas do PSG. Olha o Lucas de volta. Tá jogando bem. É. O Lucas tá bem. O Lucas tá jogando bem. Hulk. Tomara que se firme, né? É. Hulk do Zenit. Voltou o Hulk? Voltou. Que beleza, voltou. Hein? Deve ter alguma. Bom, é, e Douglas Costa. Do Bayern de Munique. Douglas Costa, gosto pra caramba do Kaká, mano. Entendeu a convocação do Kaká? Alguém entendeu? Eu, sinceramente, não. Ah, mas e o Hulk? Tem melhor, é isso. Você entendeu o Hulk? Melhor não tem. Você entendeu o Hulk? Entendeu, melhor? É o Hulk também não entendi. O que é melhor que ele hoje? É mais o Brasil fácil. Tá tão na decadência, melhor, que um jogador quase em final de carreira é convocado. Mas é mais fácil explicar o Kaká do que explicar o Hulk. Mas o lógico que é. Quem que você colocou no lugar do Hulk? O Pato? Você chamaria o Pato? Ah, ô, Portugal. Não, quem que você chamaria? Qualquer coisa, mano. Hulk, velho. Ô, velho. Qualquer coisa é um quilo de batata. O Lucas Lima. O Lucas Lima foi convocado. O Robinho era melhor. E quem leva o ferro é o Santos. Sim. O Lucas Lima foi convocado. É um dos melhores do Santos hoje. O Santos perde o jogador. E o Lucas Lima automaticamente teve um aumento de 30% no salário. É. Porra, é cláusula. Ferrou. Pode. Para. Pode ter problema de contusão, né? O Santos não se beneficia. E não é só o Santos, Corinthians, São Paulo, qualquer um que tenha, Palmeiras, qualquer um que o Grêmio Internacional. Mas são dois amistosos, qualquer contra um quem que tenha, essa... entendeu? Contra quem que você joga, Japão? É jogador convocado, pô. Pode ser qualquer jogo. Mas pelo amor de Deus, tem que parar. Não interessa, tem jogar, que parar, porra. Se chamou seleção, para a porra do campeonato. Agora, vocês sabiam que os jogos às 11 da manhã vão parar? Graças sim, a Deus. No horário de verão, sim. É, causa do verão, o último jogo a de ser disputado às 11 da manhã será no dia 13 de setembro e será disputado pelo Corinthians. É uma pena. Corinthians que... e Joinville. Aí, mano, é vai ter que lotar lá. É uma pena que eles não pensem isso na copinha, né? Na copinha bota a molecada lá 3 horas da tarde. Nego desmaia, tem uma parte. Mas você quer o quê? Você quer a molecada comendo foie gras? Tem que jogar esse horário mesmo, velho. Não pode comer foie gras mais, tá proibido. É, não, tem uma liminar aí. Caçar, é. Não, tem uma liminar. A prefeitura pediu para a proibição. Pra cozinhar. Mas acho que os restaurantes entraram com um pedido de liminar. A Patrícia deve estar por trás disso. E foi concedida uma liminar autorizando que os restaurantes voltassem. E pode cozinhar o na bechamel. Patrícia já fez esse aí? Muito bom. Cozinhar muito gostoso. Muito bem. Informações aí. Ô, mano. Sim. História essa do Corinthians, o Sport vai entrar na justiça, é isso? É, o chororô lazarento, cara. Porque aí. O Sport, Sombra, ele teve um jogo aí contra o Avaí, em que ele também achou um pênalti extremamente duvidoso no último minuto. Eu não vi o presidente do Sport dar esse chiliquinho aí falando que ia fazer uma representação contra a arbitragem. Ele deu chilique, mano? Agora deu. Deu, é. Tá falando que vai fazer aí um protesto. Ah, mas você vai jogar pra torcida. Mas o presidente do esporte é muito simples. Ao que no turno, o jogo Corinthians Esporte, não foi um paulista que apitou? É só ele pedir no retorno que o juiz do Pernambuco apite lá. A questão não é essa, Portugal. Porque aí vai virar aquela guerrinha, tá certo? De bairrismo. É ridículo. É, eu acho que o árbitro, independente de onde seja, ele tem que apitar bem. E ele tem que ser honesto. Ele tem que a arbitragem do cara, velho, tem que ser de uma maneira imparcial. Não adianta o cara chegar lá e falar, ah, porque é paulista, eu vou beneficiar o paulista. E quando eu chegar lá em Pernambuco, eu sou pernambucano e vou beneficiar o time pernambucano. Tá errado, cara. Tem que parar com essa guerrinha idiota. Eu acho que a gente tem que pensar aqui no bem maior que é o bom futebol, o jogo limpo. Eu acho que o árbitro, independentemente de onde ele esteja e da onde seja a federação em qual ele apite, eu acho que ele tem que ser honesto e idôneo. Não que o árbitro de ontem não tenha sido, mas eu acho que a CBF cavucou isso daí. Porque pra que você vai colocar um árbitro, tá certo, paulista, pra apitar um jogo ali que diretamente ou indiretamente pode ter algum tipo de dilação, algum tipo de insinuação, até a respeito da própria arbitragem do caráter do árbitro. Catástrofe anunciada. O cara já entra, RG, pressionado de uma maneira demasiada. Mas a gente falou que isso ia acontecer então, aqui. Mas é tosco, velho, é tosco. Pra que você vai gerar dúvida? Eu acho que a arbitragem ela já é tão questionada no Brasil, o nosso nível de arbitragem é tão baixo, é tão ruim, que quanto menos moral você der pros abutres, melhor é. E é uma situação que não tem saída. Se o cara não apita, não apitou porque, porra, poderia ser julgado por beneficiar o time. Se apitou, não era pra apitar, e apitou então, porque era do estado mas do time. Mas, na vida, às vezes, o bacana é se colocar no lugar do outro. Se eu fosse presidente do esporte, eu também reclamaria. Se o presidente do esporte ele não tá errado, ele vai falar nada. Ele tem que defender a entidade dele, gente. Mas é o que eu acabei... Ele tá certo, mas porra. Eu acabei de falar, ele tá jogando pra torcida mas dele. Agora não vai dar pão em porra nenhuma. Infelizmente não. Mas tá errado, velho. Tá errado. Não sei, mano. Mas se você fosse ele, você também falaria. Porque... Se fosse o contrário, não. Imagina se fosse um árbitro argentino roubasse o Corinthians ou Libertadores. Houve um erro. Inclusive, até esse próprio árbitro apitou esse jogo aí. No meu entendimento, foi pênalti. Com um lance no final do jogo ali. Corinthians e Santos jogando na Vila Belmiro, em que a bola bate na mão, da mesma forma ali que aconteceu, praticamente no mesmo lance ali com o Endo. Uma jogada similar. Foi uma jogada parecida. Houve um cruzamento e o jogador do Santos fez a interceptação com a mão. É um lance, velho, que o próprio árbitro, ele usa o critério para umas coisas e não usa para outras. Então o Corinthians, por esse árbitro, ele também foi prejudicado. Se você parar para analisar nessa ótica, você vai pensar da mesma forma e falar, usou um critério diferente nesse jogo da Arena Corinthians? Usou. Mas na Vila Belmiro, a bola também bateu na mão do jogador do Santos e ele não apitou o pênalti. Ele tá errado. Então, é complicado, velho. Como que você vai ficar... Tem cara, porque o Corinthians é sempre assim, não, porque é arbitragem, apito amigo. Isso é uma grande imbecilidade, cara. Imbecilidade. O Flamengo, nas 6 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ele foi prejudicado todos os jogos. Todos os jogos teve um erro contra o Flamengo. Um gol lá que a bola tinha saído pela linha de fundo, o Bandeira não viu lá e aí validou o gol do adversário, se eu não me engano foi contra o Avaí também. Todo árbitro é ruim, cara. Todo árbitro. O que a gente pode selecionar no Campeonato Brasileiro é o menos pior. Mas não dá pra falar, tem um árbitro aqui que é 100% confiável, esse cara não vai dar chabu. Não dá pra falar isso, cara. Todos os árbitros do Campeonato Brasileiro cometem erros. Se tivesse a tecnologia à disposição... Não tinha esse problema. Mas até a própria tecnologia, Sombra, muitas vezes ela estando à disposição, não quer dizer que o árbitro não vai errar. Ele vai errar. Mas minimiza, mano. Então, 3 pra julgar, 5 pra julgar, em 20 segundos se julga. É assim na NFL, é assim na NBA e funciona aquela no maravilha. No vôlei, na FIFA. Mas eu também acho. No vôlei, assim. Eu era contrário a essa ideia, Sombra. Eu sempre fui contrário à tecnologia no futebol. Mas eu acho que diante de tantos erros ridículos e toscos que a gente tem... A gente tem visto rodadas, a cada rodada do Campeonato Brasileiro. Então eu acho que a gente tem que pensar sim numa hipótese dessa. É, na Copa do Mundo, aquele lance lá de tipo colocar um sensor na trave, é um negócio que auxilia bastante. Eu acho que quanto menos erros nós tivermos hoje, melhor será para todo mundo. Melhor pro esporte. Claro. Esperando. Evidente. Pô, eu tava assistindo, vocês assistiram o final de Wimbledon faz umas 3 semanas? Sim. Eu vi. Teve uma hora que o Djokovic deu um ace e aí teve uma dúvida. Tentou a dúvida, né? Sabe quanto tempo durou a polêmica? Não. 6 segundos. Não tem polêmica. 6 segundos. Não existe polêmica. Foi lá, viu, ace. Acabou. Bora. Não tem conversa. Não tem conversa. O vôlei também, você viu? Simples assim. É que no futebol é diferente. Não é pra tudo que dá pra ter a tecnologia. Não, mas nesses lances assim polêmicos demais tem que ter. Mas esse lance da bola, na mão na bola, dá pra julgar. Todos os jogadores, por exemplo, do São Paulo correram no Bandeira. Tem que parar e ver. Não dá porque é interpretativo. A única coisa que eu acho que dá a tecnologia... Mas então você pega 5 lá... Eu acho que a tecnologia, Sombra, que dá... É aquele negócio, se a bola entrou ou não. Mas não. O Benja. Isso aí tem um sensor. Mas então, o Benja. Aí é tecnologia. Mas Benja. Mas acho que tem que ter parado, que nem você mostra o replay. Mesmo assim é interpretativo. Benjamin, pega se você perguntar, quer ver? Vamos pegar o lance do domingo. Foi pênalti ontem. O quê? Foi pênalti Corinthians e Sport? Foi. Foi pênalti, Dodô? Na minha opinião, não. Então é interpretativo. Se você botar a câmera pra ver... Tá na mesma. Mas eu acho que ele não teve. Pra mim é intenção. Então, se ele não teve a intenção de meter. Você acha que ele foi dar um carrinho e falou, vou meter a mão na bola? Então, a pergunta é: vou meter um carrinho e se ele cruzar eu fecho? Então, agora, o do Corinthians, ele teve intenção? Teve. Então tá, não. Peraí. Vou defender aqui, filho. Aquele do Cruzeiro não daria. Mas é intenção. O do Wendel foi? Sábado, domingo contra São Paulo? Foi. Sim, teve intenção. O do Wendel foi contra o São Paulo? É, pela minha regra, teria que ser marcado, mas pela regra atual, não foi. Não teve então, a intenção. Tem regra atual, a regra é sempre a mesma. Se você põe... Não fala. Na regra não fala que mão na bola ou bola na mão. Eu entendi o que você disse. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Se você pega ali na beira do gramado... Fica só na mão de um juiz, cara. Você tem o juiz, dois bandeiras, o quarto árbitro e você ainda tem o representante da federação. O delegado do jogo. Você tem ali cinco pessoas. Pra ver número se foi ou não. Número ímpar. É como num tribunal, isso Benjamin. Já tem, Sombra, isso já tem. É que os caras não falam oficial. Não, é óbvio que eles falam na hora. Mas é um nego julgando, então. Não dá para os cinco opinarem. É um que fala. Mas não é um tem a menor fala. Dúvida. Não, Benja, oficialmente tem que ficar mas ali. Os cinco caras, Benja, não é tecnologia, então. Não, vamos oficializar. Então não é tecnologia. Não, mas eu quero saber tecnologia. É tecnologia. Eles estão olhando na TV? Benja, você sabe como que é na NBA, Benjamin? O Sombra olhou na TV o lance de ontem. Você olhou na TV o lance de ontem. Mas para mim é a intenção. Não é esse o negócio. Teve a intenção de meter a mão. E outra, tem duas... Não é isso que eu estou discutindo. O que eu estou discutindo é o seguinte. Você viu na televisão e para você não foi. O Sombra olhando na televisão e falou, foi. Então, mas eu te falo por quê. Dois lances distintos. Um, o cara tá cruzando a bola na área, que foi o lance de ontem. O outro, o cara tá chutando a bola em gol. Eu entendi. A bola ia no gol. Eu entendi. É gente, totalmente por isso diferente. Que eu tô falando que, por isso que eu tô querendo falar pra você, a tecnologia só concluir, serve. Só concluir. Que a bola entrou só concluir. No... Põe ali a tela na beira do gramado. Você tem cinco pessoas representando a federação. Quatro árbitros, o delegado do jogo. Tá certo? Cada um vai dar o seu voto ali. Você vai ter alguma maioria de alguma maneira. É, pode ficar escondido. A maioria está definida, prevalece. Vai prevalecer. Isso é que nem um julgamento. No Brasil, o julgamento, ele vai dar o veredito pela maioria, tá certo? Você pode até não concordar. Mas existe um veredito pela maioria. Ali define. O que não dá... É mais justo. É como você chega lá e fala assim, o Luiz Flávio, ele diz que é. O cara soprou. E fica, o cara soprou. Quem assoprou? Foi definido aquele colegiado de 5, foi definido por 4-1, por 5-0 ou por 3-2. As claras. Monitorzinho pô, ali. E Sombra, não precisa definir em 10 segundos, ele tem um minuto agora, pra analisar o lance. Quando é mas uma tem... pessoa definindo, sempre fica aquela coisa... já sabem que é esse o árbitro do jogo. Qual o interesse que ele tem? Eita. De novo esse árbitro. A bolinha pesada. Nisso eu discordo. Eu não concordo. Não, é que. A tecnologia, eu dei meu braço a torcer. Tem razão. Acho que tem que ter o sensor. Como que era o nome mesmo daquele cara lá, envolvido em aposta? Como que era o nome? O Edilson Pereira, pô. O Edilson, Edilson não existiu. Eu sempre falei aqui. Não, não tô falando isso. Não é isso que eu tô discutindo. Aí eu não concordo com o jogo parar. Pra cinco caras ali fazer um tribunal. Mas é rápido, é igual do tênis. É igual do tênis. Quantas vezes acontece isso? Não, eu tô ouvindo a opinião de vocês. Eu não concordo com isso. Pra impedimento, você não precisa juntar os cinco, porque é mais rápido. Pra impedimento, ali não precisa. Ali é deixa eu te falar. Não foi, acabou. Impedimento, bola passou, um jogo de tênis, você tem uma ou outra bola que dá polêmica. Se você for parar um jogo de futebol, cada hora que tiver um lance, porque é raro os lances polêmicos. Não é raro. Impedimento não é raro. Impedimento. Mas Benja, impedimento é rápido. Impedimento é rápido. Tá ali a tela, na mesa do quarto árbitro. É rápido. A Globo, ela mostra ali. Sim, mas assim a Globo não pode ser o paladino da verdade. Não, mas ela tem que ser. É o computador. É o computador. Não sei. Então faz desafio, pô. Tem que minimizar os erros, gente. Eu não acho que você vai mudar a regra de futebol aqui por causa da Rede Globo. Não é Globo. A Globo tem que minimizar os erros. Tem que ser uma coisa independente. Não pode ser uma coisa ligada a uma emissora A, B ou C. Desculpa. Eu não concordo. Mas é uma questão de tecnologia. Não, eu não acho que é tecnologia. Dependendo como você faz, a tecnologia pode interessar a B ou C. Não concordo, não. Isso então, vamos debater isso em outro programa. Mas e se você fizer desafios? Cada time tem 3 chances de parar e pedir pra revisar. Porque senão vira banal, concordo. Se eu não me engano, nos Estados Unidos... Por tempo? Se eu não me engano, nos Estados Unidos, a ESPN é a fonte da imagem lá na NBA e na NFL. A TV é detentora dos direitos. Acho que na NBA, com certeza. Mas a tecnologia, ela pode ser implantada independente do canal. É igual a natação. É igual a natação. O monitor vai acompanhando o cara pra saber quem bateu. Alguém tem que fornecer a imagem. Então, tá bom que a CBF vai meter caminhão de imagem, câmera em tudo que é lugar. Mas pode usar de quem detém a imagem, Sombra. Ela pode usar da empresa que comprou os direitos. Lógico. Qual o problema? Ah, mas eles vão dizer que a Globo... Pelo princípio do Benjamin, vai dizer que a imagem está meio distorcida. Então vamos parar o futebol, entrega as camisas no seu carro esperando o sinal abrir e de repente batem no seu automóvel. Você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente para olhar, não vai não? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu carro. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI Bate Pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros? É de Bate Pronto, Benjamin Antiglobo. Não, sou Antiglobo. Eu tô falando que, independentemente de uma emissora, acho que não é uma emissora que tem que fornecer. Se eles têm a tecnologia, não, qual o problema? Desculpa, a tecnologia tem que ser. Não, a regra do futebol. Quer dizer, então um campeonato que a Rede Globo não transmite, não tem? O quê? Ué, então no campeonato que a Rede Globo não transmite o jogo, então não tem esse negócio? Contrata uma empresa. Não, então contrata uma empresa, não a Rede Globo. Não, eu não tô falando a Rede Globo, que é detentora, qualquer emissora eu tô falando. A gente, cara, pode manipular com recursos. Importa o... Eu acho que não pode ter uma emissora, tem que ser uma coisa independente. Não importa, tem que ter a tecnologia. Contrata uma empresa. Eu também sou contra, mas em cima disso do que ele falou... Mas se a Globo tem a tecnologia, qual o problema? Ela que use pra transmissão dela. Mas, gente, a Champions League, por exemplo, que não é a Globo, faz como? Mas uma dessa, o cara pode manipular. Mas você não acha que quem transmite lá, os canais que transmitem a Champions têm a tecnologia. A UEFA que contrate, a CBF, a FIFA, o caramba, não, mas isso não. Mas, por exemplo, eles têm grana pra isso, hein? O Tira tem grana pra isso. É um negócio que qualquer cara que trabalha com computação gráfica, se o cara quiser alterar uma imagem, ele pode. Ele consegue fazer isso em poucos segundos. O cara, pra julgar um lance desse, numa dessas você vai saber, por exemplo, o cara que tá do outro lado de lá, que vai repassar a imagem pro cara que vai analisar. O cara pode manipular uma situação, gente. Eu, se tivesse trabalhando com negócio então e meu time fosse prejudicado, eu manipularia pra ferrar o adversário. Então, para. Se pensar assim, não dá. Você é um chato. Para. É verdade. Cara, lógico que não vai pôr. Peraí. Mas se vem, peraí. Quando vai. Vamos, Palmeiras. Palmeiras. Peraí, vai jogar Palmeiras e Flamengo. Vem um árbitro do Sul. Vem uma equipe do Sul, porra. Aí também, se for pensar nisso, o que esse louco tá falando não faz sentido. Não, você, Peraí, você seria 100% confiável. Uma final de Libertadores, vai. Santos e Peñarol. 0x0 no Pacaembu. 44 do segundo tempo. Peñarol faz 1x0. Se você puder alterar a imagem, você não altera? Mas aí você não confia na máquina, mas você confia no ser humano. Não, eu não confio em nenhum dos dois. Eu acho que os dois são passíveis de erro. Você tá de brincadeira. Mas a imagem tá na cara de todo mundo. Não dá pra você manipular uma imagem. Só um detalhe, a explicação do Kaká na seleção... Não dá, mano, não dá. A explicação do Kaká tem pra você... Já entendi. Esqueci, os dois jogos da seleção são nos Estados Unidos. Ah, pra chamar o cara Kaká pra fazer uma beleza, vai entrar no segundo tempo, fazer uma festa. Eliar, muito além da partida, estádio 97, também no oferecimento de HDI Seguros. Ed Bate Pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom? Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. O estádio também tem oferecimento da BV Financeira Antiglobo. Não é Antiglobo, não. Eu falei qualquer emissora. Desconfia da Globo. Não, eu falei que a regra não pode depender de nenhuma emissora. Isso é a maior teoria da conspiração, velho. Não, só desconfia da Globo. Como assim? Você vai fazer uma regra de futebol baseada na Globo? Se a Globo tem a tecnologia. E se a Globo não transmite um campeonato X, então não tem? Não, aí a empresa que faz, faça. Não, eu discordo. Não tem que ter nenhuma emissora de televisão. A regra do futebol tem que ser independente de emissora de televisão. Tá pensando em comprar ou trocar seu carro, sua moto ou seu caminhão? Então você acesse lá, meucarronovo.com.br. O portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site, é possível sim você comparar preços, avaliar seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, amigão, sem precisar sair de casa. Olha só, Maurício Matalão, você que está precisando de grana, hoje você me ligou pedindo um. Liga na BV, Maurício, para financiar sua compra. Conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888. 3003-7888, porque com a BV você sempre pode mais. BV, bom negócio para você, Chuck! Beleza, muito bem. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Tem algumas pessoas aqui passando informações pra gente. Olha aqui, em relação à NFL, o Giovanni Packers, ele fala que a imagem gerada para a revisão das imagens é da própria NFL. Tem a empresa NFL Network, então, que gera a transmissão. Ótimo. Isso tudo bem. É isso que eu falei. Já o americano LHP, ele fala que muito para fazer. Todas as dúvidas são vistas de uma central da ESPN em New Jersey. Agora, eu não sei de qual que ele tá falando, né? Se é da NFL, se é da NBA... NHL... É, eu já na não Copa, sei. Na Copa do são Mundo... São tantos esportes... Na Copa do Mundo, que eu tava lá no IBC, todas as transmissões, as imagens eram geradas pela FIFA. É. O Rafael Oliveira, ele fala... E o lance do Henry, Benja? Irlanda eliminada por então, um lance que bobo. Tem a tecnologia ali. Resolvido em um segundo seria pela TV. Não, sim, não. Então, teria que ter. Sim, deixa mas falar. O Benja não é contra, não. Eu não falei que eu sou. Eu era contra, eu falei já um tempo atrás que eu mudei. Eu fui contra isso que o Sombra falou. Olha, eu também, só isso. O Alexandre Pinheiro, no tênis existe o desafio. Dê uns dois desafios para cada time durante o jogo. Hoje a discussão de um lance polêmico despende mais tempo. É verdade, isso aqui no tênis é um cara de cada lado. No futebol são 11, mas os 20 que estão no banco. Cada hora que vou discutir. É igual a gente aqui no programa. Você pergunta as horas, às vezes dá 20 minutos de polêmica. Imagina um jogo. O Thiago Palmeirense, o Thiago Gomes, ele fala aqui, ó. Na NFL, você tem um desafio por tempo. Mas que seja, usando desafios, beleza. E se eu não me engano, no quarto, não pode. Ó, vamos fazer assim. Se nos Estados Unidos os caras são mestre do esporte, a coisa dá certo. Por que não? Exato. Isso. Por que não dá? Não é que aqui não dá. Primeiro que isso não é uma coisa do Brasil. Isso é uma coisa mundial. É a regra do esporte. Não estamos falando só do Brasil. Isso aí depende da FIFA que fica na Suíça. Não, tudo bem, mas a FIFA é quem vai lamber sabão. Ué, mas é ela a FIFA só faz. Mas no Campeonato Brasileiro a gente pode fazer o que a gente quer, pô. Muito bem. Não, Estádio 97 encerra por aqui no oferecimento da Acer, construindo com valor, BV, pensando em carro. Acesse meucarronovo.com.br e confira as ofertas. Na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Epocler, seu fígado reclamou? Com Epocler, tudo bem, tudo bom. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Passou o avião. RG, quem ganhou a camiseta do Estádio 97 com apoio da fitcamisetas.com.br? Segundo dados da produção, Walter Paulino da Silva. Certo, e você, mano? Diga aí. Queria mandar um abraço aqui, Sombra, para a família Ferriani, pro Vinícius, pra Mônica e pra Verônica, pro meu amigo Arthur também, então tá corintiano roxo. Beleza. E até amanhã, né? Vamos que vamos. Falou, gente. Um abraço pro Betão São Paulino também. Até amanhã. Valeu. Apoia sempre as boas iniciativas que ajudam a preservar o meio ambiente. Não interessa se o projeto é do Partido A ou do Partido B. É bom para a natureza, é bom para todos. Um exemplo que merece destaque é a recuperação de uma área degradada no núcleo rural de Pipiripau, nos arredores de Brasília. 3 anos atrás, a água estava acabando na região. A vazão do rio vinha diminuindo e comprometendo o abastecimento de 200 mil habitantes da cidade de Planaltina e Sobradinho. Era o resultado de 50 anos de exploração pela agricultura e pecuária que deixaram de pé apenas 18% da vegetação nativa. O plantio de 300 mil árvores de espécies do cerrado começou a mudar essa realidade. O solo já recuperou boa parte da sua capacidade de absorver as chuvas. A erosão nas margens foi contida e com menos sedimentos no rio, a quantidade e a qualidade da água aumentaram. A região é responsável também por mais de 80% dos hortigranjeiros consumidos do Distrito Federal. Para preservar o solo, os produtores adotaram técnicas agrícolas que reduzem o impacto sobre o meio ambiente. E por tudo isso, passaram a receber verbas do governo como pagamento por serviços ambientais. Vamos buscar outra experiência bem-sucedida na Serra da Mantiqueira, divisa de Minas com São Paulo, onde fica a cidade de Extrema, localizada num belo vale. O vale é dividido em 7 pequenas bacias hidrográficas. De 8 anos para cá, a prefeitura da cidade decidiu remunerar mensalmente os fazendeiros que plantassem árvores, protegendo nascentes e pequenos córregos. O resultado foi impressionante. Mais de 500 nascentes já foram recuperadas. Agora, nessa área recuperada de 7.500 hectares, a chuva se infiltra no chão e encharca o subsolo. Depois vai sendo liberada devagar pelas nascentes, garantindo o abastecimento nos períodos de seca. A iniciativa ganhou prêmios internacionais e hoje é reconhecida no mundo inteiro como modelo de um projeto conservador das águas, que deu certo e pode ser copiado. A proteção das nascentes e a recuperação dos mananciais são pontos fundamentais do programa do Partido Verde. Isso porque uma economia sustentável só existe quando o desenvolvimento está em harmonia com o meio ambiente. No Congresso Nacional, a atuação da bancada verde foi decisiva para barrar os representantes do agronegócio e preservar o Código Florestal. O setor queria licença para devastar, sem nenhum cuidado com as áreas de proteção permanente. E o partido foi decisivo também para fazer avançar a legislação ambiental. Mas ainda há muito o que fazer. Mais da metade dos municípios brasileiros ainda tem lixões a céu aberto. O da Vila Estrutural, a 15 quilômetros do Palácio do Planalto, em Brasília, é o maior da América Latina. Recebe por dia quase 9 mil toneladas de lixo. Mau cheiro, insetos, ratos e o chorume, um líquido que vem da decomposição do lixo, contamina o solo e coloca em risco até as águas do Lago Paranoá. O Partido Verde defende e cobra a aplicação da Lei dos Resíduos Sólidos. A lei manda que todos os lixões do país devem ser substituídos por aterros sanitários, como é o caso da capital mineira, Belo Horizonte. Ela foi uma das primeiras cidades a fazer a substituição. Os aterros são forrados com uma manta impermeável para manter o solo livre de contaminação. O chorume é tratado e o gás metano, um dos principais responsáveis pelo efeito estufa, é eliminado em uma usina de biogás. A reciclagem dos materiais, que vem da coleta seletiva, é realizada por mulheres, chefes de famílias, organizadas em cooperativas. Uma fonte de renda importante para um setor antes marginalizado. Uma equação equilibrada entre o social, o meio ambiente e a economia. Vamos falar agora um pouco de Diadema, cidade da Grande São Paulo, administrada pelo Partido Verde. Ela é a segunda do país com maior concentração de habitantes. São mais de 12 mil para cada quilômetro quadrado. Em uma cidade assim, apinhada de gente, 5 parques recuperados ajudam a respirar. O Jardim Botânico guarda um pedaço da Mata Atlântica nativa e é no borboletário da cidade que meninos e meninas aprendem a valorizar a natureza. É uma geração que já cresce com uma nova cultura, consciente e comprometida com o meio ambiente. Qualidade de vida é o que está por trás de todos esses projetos bem-sucedidos que o Partido Verde apoia ou ajudou a criar. O desenvolvimento a qualquer custo provoca transtornos. Nas grandes cidades, o trânsito insano tira de todos o direito de ir e vir. Um modelo que privilegia os automóveis e os combustíveis derivados do petróleo tranca as ruas. Sujo ar acaba com a vida saudável. Quem mora em São Paulo, por exemplo, tem 3 anos a menos de expectativa de vida porque respira um ar de baixa qualidade. A cada ano, 4 mil pessoas morrem prematuramente na cidade por doenças causadas pela poluição. Mas pode ser diferente. Por isso, o Partido Verde é um partido essencial nesse início do século XXI. Traz no seu programa propostas que mudam para melhor a vida das pessoas e vão tornar nossas cidades mais saudáveis, mais agradáveis, mais justas e, consequentemente, mais seguras também. Agora, um alerta. Nesse momento, o povo brasileiro corre o risco de ficar sem a opção de uma política séria e consequente como a do Partido Verde. A reforma em discussão no Congresso asfixia os partidos pequenos e ameaça fechar ainda mais os canais de participação popular. Deputado Federal Sarney Filho. Existe uma tentativa de acabar com os partidos pequenos no Brasil. Ora, os partidos pequenos são como os rios pequenos. Não existe Rio Grande se não existir Rio Pequeno. Não existe democracia se não existirem partidos pequenos. O tamanho do nosso partido, que tem tanto ajudado a preservar o socioambiental no nosso país, depende de você. Ele pode pode ser grande, ele pode ser pequeno, mas ele é essencial para o Brasil. Para o Partido Verde, a reforma política profunda que o país precisa é a mudança de sistema para o parlamentarismo, que é mais democrático e permite superar crises políticas com troca de governo sem risco de ruptura. Essencial é ser firme em relação às suas ideias. Essencial é proteger a sua casa. Essencial é colocar o outro na sua causa. Poder escolher é essencial. Essencial é ser adaptável. Essencial é colocar o mundo mais amável. Ler detalhes é essencial. Se o PV tivesse gênero, certamente ele seria mulher. Partido Verde, um partido essencial, um partido necessário. Mariana Perim, secretária nacional de Juventude. A gente cresce ouvindo que é preciso valorizar a mulher. Somos elogiadas, cantadas em prosa e verso. Mas na hora das decisões que podem influenciar a vida de todos, viramos minoria como num passe de mágica. Ora, como a maioria pode ser minoria? Nós queremos ser responsáveis pelas decisões. Lugar de mulher é também na política. Eu tomei partido. Partido Verde. Aqui, estamos lado a lado com os homens. Tome partido você também. Deputado Pena, presidente nacional do Partido Verde. Não é hora de negar a política. Nada de desanimar, desistir ou deixar de lado. Esse comportamento fortalece os conservadores. No Congresso Nacional, uma onda careta ameaça a diversidade, a liberdade religiosa, ameaça o Código Florestal e as populações indígenas. Ameaça também, seriamente, os pequenos partidos. É preciso participar para dizer não ao retrocesso, para defender o meio ambiente, nossas águas e nossas cidades. O Partido Verde é essencial para isso. É fundamental também a retomada de uma reflexão séria sobre o parlamentarismo para substituir este presidencialismo que não deu certo. É hora de fortalecer o Partido Verde, um partido necessário. O Partido Verde, você. Termina aqui. Rede Obrigatória de Rádio. Programe-se. Energia máxima. Música! Uma hora com as melhores músicas. Energia. Acorde para a noite da sua vida. Electric Daisy Carnival. Pela primeira vez. No Brasil. Electric Daisy Carnival. Dias 4 e 5 de dezembro no Autódromo de Interlagos. Electric Daisy Carnival. Garanta seu ingresso para o EDC em ticketsforfun.com.br. Patrocínio Skol Beats, Fusion Energy Drink e Smirnoff. Fornecedor oficial Hospital Santa Maggiore. Loja de música oficial Google Play. Realização Time for Fun e Insomnia. Saiba mais em edcbr.com. Electric Daisy Carnival. Promoção exclusiva. Energia 97. A rádio oficial do Electric Daisy Carnival no Brasil. PRB. O PRB completa 10 anos em agosto e se orgulha de ter construído uma história limpa, repleta de bons serviços prestados à nação. Por onde passamos, deixamos boas impressões em vez de manchas. É esse espírito republicano que temos levado por todo o Brasil. Convido você, cidadão de bem, a caminhar com a gente. Filie-se. Eu sou Marcos Pereira, presidente nacional do PRB. Partido Republicano Brasileiro. Years and Years. Energia. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone? Liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. PRB. Deputado Federal Celso Russo Mano. Os deputados federais do PRB estão unidos na defesa intransigente dos interesses públicos. Seguimos firmes e fortes neste combate diário em Brasília. Deputado Estadual Jorge Wilson. Celso, aqui em São Paulo não é diferente. Os deputados estaduais do PRB já estão trabalhando intensamente pelo fortalecimento dos municípios. Felice você também. Acesse prb10sp.org.br. A intimidade acabou de ganhar novos sabores. Nova linha Juntex sabores exclusivos. Juntex maçã verde. Juntex frutas cítricas. E Juntex frutas vermelhas. Você nunca viu nada igual. Aliás, nunca sentiu nada igual. Experimente. Juntex, o prazer da intimidade. Referência de música eletrônica no Brasil. Energia. Ele vai ganhar! Ele vai ganhar! Olha o Mint Energia, vai chegar, amigo, vai ganhar! Passa em terceiro e ganha! Navio do Energia na Veia é assim. O terceiro passageiro da cabine ganha. Ganha mega desconto. E se for o quarto passageiro, também. Reserve hoje mesmo sua cabine para a temporada 2016 do Navio da Veia. Com show do Roupa Nova. E aproveite uma promoção especial de cabines para 3 e 4 passageiros. Ligue na promoção 3624-9007. 3624-9007. Cabines quádruplas a partir de 12 vezes de R$189 por pessoa. Já com as taxas inclusas. Navio do Energia na Veia, já com 65% de ocupação. Garanta a sua. Ligue promoção 3624-9007. 3624-9007. Apoio Travel Ace Assistance. Sinta a tranquilidade de viajar bem protegido. PRB, secretário do esporte, Jean Madeira. O PRB tem feito uma verdadeira revolução no esporte paulista. Investimos pesado nos projetos sociais e nas bases, sem deixar de lado o alto rendimento. Escancaramos as portas da Secretaria Estadual e fizemos deste espaço a Casa do Atleta. E estamos empregando os recursos públicos com mais eficiência e transparência. Faça parte dessa construção. Venha com a gente, filie-se ao PRB. PRB. Os produtores do Tomorrowland Brasil e da Spirit of London se unem para trazer a São Paulo Life in Color. A maior festa da tinta do mundo. Life in Color. Big Bang World Tour. The Creation of Color. Aguarde. Tudo sábado para domingo às 2 da manhã no Clubtronic. Stay tuned. Tiesto's Club Life returns right after this. Tiesto com o Club Life. Energia. 1, 2, 3. More music. Energia. Music. Energia 97. Energia. A energia que te move. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? No ar. Night Sessions. Welcome. O fino da House Music. Night Sessions. É Energia 97. Energy. Energia 97, Night Sessions começando. Muito boa noite de quinta-feira pra você. Quinta-feira, você já percebe que o clima na cidade vai mudando, né? Pessoal já lotando os bares na expectativa do fim de semana. E falta pouco, viu? Por aqui a gente vai curtindo House Music de qualidade. Edu Mariano é quem abre. Night Sessions.

time.